Tem gente que diz que certas obras são inadaptáveis para o cinema. Eu acho que quando alguém diz isso, quer dizer que você transpor literalmente página por página, a coisa não dá certo. Watchmen! Então existe um medo. Então existe um medo generalizado quando a gente vai falar, ou quando nós vamos pensar, na verdade, para fazer um filme, para ver um filme que a gente tanto gosta, né? E no caso desse, é um filme assim que... É um livro assim que eu acho que eu conheço, que muita gente ama de paixão mesmo, e eu sou uma dessas pessoas. Então hoje vamos fazer um projeto aqui que é falar sobre trilogias, e vamos começar com as das mais queridas, pelo menos da década passada. Vamos falar hoje de O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Então aqui é o Thiago Lira. Aqui é o Marcelo Paradella. E aqui é o Matheus Des. E bem-vindos mais uma vez ao TriCast. Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Este podcast foi editado por Heitor Lopes Multimídia. E pela segunda vez nós vamos falar de um filme de 2001. Qual foi outro filme dessa leva aí, desse ano que nós falamos, hein, senhor Matheus Dez? Foi o Dia de Treinamento do TigreCast número 72. Então vamos falar da filmografia daquele ano, porque na ocasião nós não tínhamos esse costume. Não sei porque simplesmente eu deixei passar, mas enfim, quais são os grandes destaques para vocês desse ano? Além de, claro, As Duas Torres e do próprio Dia de Treinamento, que é um filme bem legal. As Duas Torres, desculpa. Além da Sociedade do Anel, que é um filme bem legal. O MDB tá me deixando aqui, dizendo aqui, que o filme mais popular do ano foi Harry Potter e a Pedra Filosofal. A maior bilheteria daquele ano foi o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Olha só, Donnie Darko, que o pessoal fica falando que não entende, tá aqui em terceiro lugar. Aqui. Assim, eu amo Donnie Darko, eu gostaria de fazer um podcast sobre ele um dia, não sei se vou poder, porque o Anticast lá já fez recentemente, então eles leram minha planilha, eu vou ter que deixar um pouco pra depois. Mas eu vejo uma relação muito de amor e ódio assim com Donnie Darko, cara, tipo, eu me odeio mesmo. Eu acho que a única coisa que eu não entendo sobre Donnie Darko é como as pessoas ainda não entenderam Donnie Darko. É, porque não é um filme complicado, cara. Não é um pois filme... é, cara. É. E assim, o filme todo é construído em cima de um negócio que tá na versão do diretor. E são o quê? São duas páginas o livro, não tem mais de cinco páginas. Aquele livro que o cara construiu o universo todo em cima, né? Então, assim, não consigo entender quem ainda não entendeu Donnie Darko. Tipo minha cunhada, que eu vou mandar esse podcast pra ela. Vocês gostam do primeiro Velozes e Furiosos? Não. Apesar de ele tá indo aí pra, eu acho que, sei lá, nona sequência... Primeiro Velozes e Furiosos? Cara, eu vou ser bem sincero. Eu tava vendo Velozes e Furiosos quando eu aluguei esse filme, né? Aí eu tava vendo assim, falando: ah, é uma cópia, né? Bem safada do Caçadores de Emoção, que por sinal é um filme muito melhor, né? Que é do Reeves, não esse remake vagabundo que fizeram. Aí eu vendo o filme assim. Aí eu tava vendo aquela cena final, né? A perseguição do Paul Walker pra cima do Vin Diesel. Eu falei, bom, vai prender o Vin Diesel, né? Aí ele faz, cara, uma perseguição assim, cara, um trabalho que, cara, só vendo na TV já tava me deixando cansado, assim, do esforço que o Paul Walker tava fazendo tudo. Falei, caramba, tá? Beleza. Aí o Vin Diesel capota de carro, né? Eu falei, bom, pegou o cara. Aí ele chega, olha pro Vin Diesel, tá vindo aquele monte de carro de polícia atrás, ele chega, dá a chave do carro pro Vin Diesel embora. Eu li aqui e falei, ah, velho, não é possível que vocês vão copiar o final do Caçador de Emoção sem fazer nexo algum, cara. Só pra poder copiar o final do Caçador. Cara, eu fiquei tão puto, cara. Eu odeio aquele filme por causa disso, cara. Tanto que o Mas pera aí, no final dos Caçadores de Emoção, lá ainda o Keanu Reeves ainda vai atrás do cara. Sim, mas tem um nexo. O final do Caçador de Emoções, o Keanu Reeves chega, encontra o Patrick Swayze, e ele pode prender o Patrick Swayze. Aí ele olha, né, o Patrick Swayze e fala, cara, você pode me prender ou pode me deixar surfar essa maior onda que tem aqui. Cara, aí o Keanu Reeves olha e fala, tá bom, vai surfar lá. Os caras chegam, você deixou ele fugir? Não, ele não fugiu, ele não vai voltar com vida, entendeu? Você vê a onda quebrando em cima, o cara morreu ali. Agora, ali não, cara. Ele faz um... Primeiro, ele faz uma puta catástrofe pra ir atrás do Paul Walker. E quando ele chega no Paul Walker, fala, ah não, vai embora, vai. Não tem sentido, o único sentido é pra copiar o Caçador de Emoção. Mas, sabe, quando não faz sentido, então por que foi atrás do cara, pô? Aí toca aquela musiquinha, né? It's been a long day. Cara, Outro filme que eu gosto bastante, e tem um filme que eu gosto bastante, Velozes e Furiosos eu não gosto muito, mas um que eu gosto bastante é do Ridley Scott, o Falcão Negro em Perigo. Eu gosto dos dois filmes que ele fez esse ano, tanto Falcão Negro em Perigo quanto o Hannibal, cara. O Hannibal é divertidíssimo, não chega aos pés do Silêncio dos Inocentes, mas é divertidíssimo, cara. O vencedor do Oscar, Uma Mente Brilhante, você acredita que eu nunca vi esse filme até agora, cara? Cara, vai ver, cara. Eu deixei passar e... Cara, eu fui ver no cinema, cara. É o Ron Howard, sabe? Quando o Ron Howard tá afim. O Ron Howard é brilhante pra fazer cinebiografia, cara. O Apollo 13 é excelente. O Mente Brilhante é excelente. Rush, cara, é um filmaço. Rush, sim. Rush eu adoro. Ah, sim. Então, vai ver o Mente Brilhante, cara, que é, assim, a melhor atuação do Russell Crowe também. Tá assim... Tá lá em cima. Não tem... Você tá falando isso de Russell Crowe? Você que... Não, eu gostava. Já descascou ele aqui umas 4, 5 vezes? Cara, quando ele tá preguiçoso, a gente tem que descascar. Mas quando ele tá afim, cara... Nossa senhora. Você vê o Informante, cara. Você vê a Mente Brilhante. Você vê o próprio Rede de Mentiras que ele faz com o Leonardo DiCaprio. Ele tá ótimo. É, sabe? Quando ele tá afim, cara... Sai coisa. Até no Gladiador, né? Que é um filme que não não exige muito dele em tese. Mas ele tá legal ali, cara. Então, tá tranquilo. O problema é quando ele tá na vibe Jor-El, né, entendeu? Quando ele tá cantando com Prisão de Ventre, né? Ih, rapaz, não deixa ele cantar não, cara. Eu peguei um filme dele que tinha nos extras do DVD, clipes da Band 2 ainda por cima. Falei, vamos ver a Band. Nossa, cara. Primeiro 11 Homens e um Segredo. Digo, primeiro 11 Homens e um Segredo, né? Primeira instalação do Ocean's Eleven. Sei lá, a primeira instalação do Oceano. É o primeiro 11 Homens e um Segredo do George Clooney, né? Que o primeiro é o do Sinatra. Mas vamos lá. É, ah, é verdade, né? Tem até o Sammy Davis Jones, né? Meu Deus, Sammy Davis Jr. Hã? Sammy Davis Jr. Isso, eu misturei, eu tentei separar o nome dele aí e ficou três caras diferentes praticamente. Mas são três nomes, cara, tem o Sammy, tem o Davis e tem o Júnior, só você lembrar do lateral do Flamengo. Monstros S.A. esse ano também. Cara, tem o Amnésia, né, do Nolan, né, do seu amigo. É verdade, até peguei minha carteirinha aqui. Um lindo, lindo, lindo Viagem de Hero, eu amo de paixão esse filme. Na Cidade dos Sonhos, né, do Lynch. Agora, vamos ser bem sinceros, 2001 também teve filmes bem podreira, né? Teve Pequenos Espiões, cara. Nossa senhora. Puta. Ah, Pequenos Espiões fez minha infância, cara. Não posso nem falar mal. Cara, mas aí você vê, cara, é aquele negócio que o Robert Rodrigues, ele não entende a diferença de filme infantil pra filme infantiloide, cara. Isso é verdade. Dá uma dó, cara, porque você não precisa fazer um filme pra fazer um filme infantil. E ele não consegue, cara, ele não consegue. Ó, Vanilla Sky, hein? É um filminho bacana. Vanilla Sky é bom, hein? O original é melhor, mas é um filminho bacana esse daí. Agora, sim, eu tenho um filme aqui que bate todos, é o pior filme do ano. Não tem nenhum pior que esse. Alta Velocidade com Stallone. Eu vi esse filme, tô tentando lembrar. Eu agora. Fui eu ter no visto, cinema. Né? Peraí, esse filme é pior do que o Planeta dos Macacos do Tim Burton? Puta, que é desse ano, velho, também? Não. Olha, pau a pau, hein, cara. Eu acho que, assim, o plano dos macacos do Tim Burton consegue ser pior por conta de toda a pretensão, de tudo aquilo que o Tim Burton se pretendia fazer. O Alta Velocidade é um filme, sabe, um frappé ligeiro que o Stallone escreveu sobre Fórmula Indy, que era pra ser sobre Fórmula 1. Mas é horrível. Ah, tá, já lembrei do filme. É horrível, cara, é horrível. Pô, mas vou dizer que eu gosto do final do Planetas Marcados do Tim Burton. Não, faz isso não, não, cara. Não, faz isso não. Eu vi aquilo ali e falava, caramba, Tim Burton. Não. Como assim? Ah, sabe a única coisa que me dá esperança, que me deu toda a esperança vendo Planeta dos Macacos? É que quando terminou Planeta dos Macacos, eu olhei, pois é, né? Foi uma brutal perda do meu tempo, mas tem uma coisa boa. É impossível o Tim Burton fazer algo pior que isso. Aí ele vai lá e faz aquele filme dos vampiros, né? Ah, mas ainda assim o filme dos vampiros é legalzinho. Planeta dos Macacos não, cara. Planeta dos Macacos porra, dá não. Porra, velho. Cara, eu consigo aproveitar alguma coisa do filme do Planeta dos Macacos, assim, mas do filme dos vampiros... Ah, dos filmes do vampiro? Mephistopheles! Viu? Você deu risada. Essa é uma patinha engraçadinha, mas daí é downhill, né, cara? Mas e o planeta? E o planeta dos macacos? O planeta dos macacos, ele já começa lá embaixo e ele começa a escavar mais buraco pra ver se ele consegue ficar mais lá embaixo. E ele consegue, cara. Você tem uma ideia, o planeta dos macacos. A gente tá falando um ano que teve o Pearl Harbor do Michael Bay, né, cara? O planeta dos macacos é infinitamente pior que o Pearl Harbor, cara. Infinitamente. É, não, isso eu concordo. Olha, eu acho que tem um filme pior esse ano ainda, que é o... Moulin Rouge. Moulin Rouge é bom. Moulin Rouge é bom. É o momento que o Baz Luhrmann não fica extasiado com ele mesmo e faz um filme decente, entendeu? Cara, esse cara, ele coloca um espelho na frente dele e ele se delicia tanto que eu não entendo, bicho. Eu fui começar a assistir essa série nova da Netflix, que é dirigida por ele, o primeiro episódio. Todo mundo tá falando que a série melhora quando ele para de dirigir a série. Eu sim espero, viu? Porque tá difícil. Mas, hein, tá aí um filme em 2001 de um diretor que eu acho que é muito subestimado, que é Zoolander, cara. O Zoolander é legal, cara, o Zoolander é legal. Eu acho muito divertido o Zoolander. É legal mesmo? É legal, cara, a hora que a hora dos caras dançando com a mangueira do posto de gasolina, cara, é muito demente. É o Ben Stiller sendo Ben Stiller, né, nesse filme. E o desafio dele com o Owen Wilson pra disputar na passarela, que é o melhor, né, disputa underground, nós precisamos de um juiz único. Quem poderia fazer isso? Eu posso ser. Aí tem o David Bowie. Muito bom, cara. Muito bom. Ah, o AI, né? O Inteligência Artificial. Tem também. Olha, vocês falaram de filmes ruins assim, mas acho que o pior filme que eu vi desse ano aí foi o 13 Fantasmas. Que é uma refilmagem, inclusive, do filme do Christopher Lee. Não, Christopher eu não Lee, vi não, o 13 Fantasmas. Eu não vi o 13 Fantasmas. Eu vi o 13. Não é com o Christopher Lee, não. É com o Vincent Price, eu acho, a versão. É um filme da Hammer, né? O original, né? Ah, sim, talvez. É, se eu tô bem lembrado, é com o Vincent Price, mas eu teria que pesquisar aqui de novo, que faz muito tempo que eu vi ambos. Cara, olha só, teve Queridinhos da América, lembra Queridinhos da América? Sim. Julia Roberts, tá. Billy Crystal e John Cusack. E o John Cusack fazendo um papel que em tese ele é um psicopata, mas você não consegue não gostar do cara. E é claro, o Christopher Walken surtado, sempre vale a pena assistir. Esse ano tem um filme que eu acho divertidíssimo, porém ruim, que é aquele Círculo de Fogo. Não, Que era pra ser o filme do Leone, né, cara? Do Leone, do Stalingrado, Eu comentei isso no podcast, no TikTok, sobre filmes que nunca foram. Velho, meu Deus. É um podcast que eu fiz solo, mas se vocês quiserem ouvir depois, eu então, vi, quem não conhece ainda. Eu prestigio. Ali, olha, a cinebiografia do Ali é desse ano, né? Quem que dirigiu o filme? Foi o Michael Mann. Isso. Até hoje eu não vi o Ali, cara, até hoje. O Michael Mann, quando eu vejo um filme dirigido por Michael Mann, me dá uma preguiça. É outro que sério? É outro que também entra na vibe Baz Luhrmann, né? Olha, eu vou botar um espelho na minha frente e vou ficar me lambendo, entendeu? Me amando, porque puta, né? Quando ele acerta, como é o caso do Colateral, ele acerta. Gostam de Rockstar? Ah, não. Mark Wahlberg. Não, faz isso comigo, não. Sério? Não é porque tem rock na trilha que o filme vai ser bom. Cara, o filme do Detroit Rock City tem o Kiss. Não, Kiss encontra o Fantasma do Parque. Tem o Kiss. Não é um filme bom, cara. Cara, sabe que esse filme uma vez eu baixei e não tive coragem de assistir? Eu assisti, não, cara. Eu sei o quanto é ruim aquilo lá, cara. Mas quer ver nossa, teve Glitter esse ano, cara. Lembra? Mariah Carey? Uhum. Caraca. Esse você assistiu? Nossa, cara. Teve o John Carpenter na Descendente, né? Fantasmas de Marte. Teve o Império do Besteirol Contra-Ataca, do Kevin Smith. Meu Deus do céu. Nossa, olha, Vida Bandida, do Inferno. Que ano louco também, viu? Cara! O Conflito. Você viu aquele com o Jet Li? Esse que ele é aquele que ele viaja por dimensões, né? Isso, que ele vai encontrando gente. Outros Jet Lis, né, cara? Eu vou dar mais uma chance esse aí, o Conflito, né? Que aqui chama. Acho que em inglês chama The One, né? Cara, esse filme eu tive cãibra no cinema, você acredita? De quê? De rir? De ficar assim. Não, eu tava vendo o filme lá empolgado, filme comendo solto, né? Fui eu e um camarada meu, a gente tava vendo o filme, o cara trabalhava comigo, a gente sempre aproveitava, saía cedo, vamos pegar um filme e tal, e boa, né? Tinha um tempinho sobrando. Aí a gente foi ver o Conflito. Filme de porradaria. Vamos ver o Jet Li chutar todo mundo. Aí eu fui comendo solto, tá? Ele disse que falou assim, olhou pro lado, de repente no cinema, eu levantando, eu andando assim, porque o cinema tinha, sabe, um bando de gato pingado só. Eu andando até a lateral do cinema e botando meu pé na parede, sabe? Forçando a ponta do pé. Ele falou, meu Deus, o cara ficou louco, né? Aí eu sentei, virou pra mim, o que foi? Cãibra. Bicho, me tava dando uma cãibra na perna, cara, sabe, saindo lágrima, cara, do olho. Alguém fala assim, nossa, o cara se emocionou pelo filme. Cara, começou a treinar no meio do cinema, né, tava fazendo alongamento. É, mas assim, eu acho que daria uma chance por causa dessa sua lembrança. Cara, inesquecível. Foi o dia mais inesquecível. Ah, cara, tem os excêntricos Tenenbaums, cara. Olha, agora que eu vi. Tem os excêntricos Tenenbaums e tem também o Waking Life, né? Do Linklater. E o jogo de espiões do Tony Scott. Ah, foi um aninho que. Filmes bons e filmes ruins, né, gente? Uhum. Como sempre, mas é. Eu acho que tem que dar alguma chance, inclusive pra aquele lá que eu falei, né? Que é o Uma mente brilhante. Mente brilhante, cara, vai lá. Nunca vi inteiro, enfim. Cara, mas você não sabe sobre o que que é, né? Ou você já tem o plot twist. Eu sei sobre o que é. Eu sei até que acontece no final, mas enfim. Puta. Enfim, eu não sei de detalhes, assim, de como acontece, mas eu sei qual que é a grande revelação do filme. Porque afinal de contas é isso, né? Quando você deixa de ver o filme por 15 anos, que você merece levar spoiler na cara, em geral. Cara, é isso. E tem um plot twist, assim, até que, assim, até na época já saiu um noticiário sobre isso. Mas você vendo, assim, você entra sem saber, cara, você toma um chute, assim, fenomenal. E como o desenlace disso, assim, de como... É, realmente era isso? É muito. É um detalhezinho que aí ele fala, você fala, puta vida, tava na minha cara o tempo inteiro. Eu gosto disso. Nós tínhamos lá Peter Jackson, que era o grande diretor de Fome Animal, Brain Dead e de Espíritos, né? Os Espíritos de 1996. Cara, ele não era que diretor que era esse, ele não era que era ele em 90. Ele não era ninguém, né? Exatamente, porque os Espíritos, cara. Eu vi. Vocês assistiram esses três filmes? Que eu acho que. Claro que depois de todos dele. Claro que depois de Senhor dos Anéis, né? Você assim. É assim. O Fome Animal e o Náusea Total, né? São filmes assim, trashzão, que eu acho que todo mundo tem que assistir. Mas assim, mostra um cara que era apaixonado por cinema, afinal de contas é aquela coisa, né? Eu vou fazer um filme e vai com o orçamento mesmo, aí fica aí a Kick-Ass for the Lord e tal, não sei o quê. Olha, por exemplo, tem planos no Náusea Total, que é o primeiro e completamente, sabe? É o tapa o Evil Dead, entendeu? Assim como o Sam Raimi tá pra ele, Náusea Total tá pro primeiro Evil Dead. Cara, que eu via planos ali, que eu falo, cara, isso aí é plano que ele usou depois no Senhor dos Anéis, cara. Ou seja, ele já dava pra saber, sacar que ele era um bom diretor, mas, pô, era um diretor aí com filmes de orçamento de 6 mil dólares. E o início do Fome Animal... Ele rodou em lugares que ele rodou o Senhor dos Anéis e principalmente o King Kong, o mesmo lugar. Tanto que é Skull Island, né? Ele gostava tanto de King Kong que a ilha onde se passa o início do Fome Animal é a Skull Island, né? Que tem o rato macaco da Sumatra, cara. A história do rato macaco da Sumatra, cara, é a melhor coisa que o Peter Jackson já escreveu na vida inteira, né, cara? Mas enfim, ele não era um diretor assim que alguém fala assim, nossa, vamos chamar esse cara aqui pra fazer uma das maiores adaptações não, mais. Cara, ele não era. Ele não... Ousadas do. Ousadas não, mas mais difíceis de fazer do mundo dos livros. Ele não era ninguém, cara. Ele tinha feito o Náusea Total, aí ele fez o Me Dedidos, que é uma paródia dos Muppets, né? Que é os Muppets que se drogam, que estão em depressão. Não vi, não, cara. Pô, assiste, cara. Cara, é totalmente errado, cara. Tem um dos personagens dos Muppets que é o personagem que catou todo mundo do elenco, entendeu? E agora o cara acha que tá com AIDS, cara. Caramba. E aí os negros falam, puta, cara, eu tô fodido. E os negros passando mal. E o outro lá se drogando. Assim, é totalmente perverso, entendeu? Aí ele fez o Fome Animal, que desses três primeiros, acho que o Fome Animal é o melhor mesmo, cara. Assim, é redondinho, divertidíssimo. Aí ele fez aquele Almas Gêmeas, né? Com a Kate Winslet. Que até a Kate Winslet concorreu ao Oscar. Ele fez um drama sério e tal. E, né? Foi o filme que começou a ele aparecer. Realmente, assim, ser levado um pouco mais a sério. E aí vem aqueles espíritos que, cara, de boa, é uma bolagem aquilo ali. Vocês assistiram? Sim, assisti. Eu devo ter assistido só na época, né? Pô, era Michael com J. Fox. Michael J. Fox, né? Cara, eu assisti na época também, botei o Zemeckis que produziu, né? Michael J. Fox. É um filme de diretor neozelandês, comecei a assistir. Terminei os filmes, sabe quando você fala, meu, que bobo, é um filme bobo, né? Um filme bem bobo. Mas é um filme que na verdade, é uma das causas de por que ele dirigiu o Senhor dos Anéis tá com esse filme, né? Você disse com os espíritos? É. tá com os espíritos, né? Porque ele teve contato com a Miramax aqui. Não, é porque ele, pra poder fazer os efeitos dos espíritos, ele teve que comprar uma cacetada de computador pra montar a própria empresa de efeitos digitais, né? E tiveram que comprar uma cacetada de computador. Aí eu olhei e falei, cara, nós temos todo esse maquinário só pra esse filme, e aí, o que, que a gente vai fazer? E aí ele começou a procurar projetos onde ele pudesse utilizar a tecnologia que ele tinha, né, que ele ajudou a pagar muita coisa ali dos efeitos de computador da Weta, entendeu? Então, tipo, e aí, agora, o que a gente faz com tudo isso daí? Tipo, os caras tinham 3 computadores e de repente eles estavam com 20, e aí? Onde, só pra um filme, e aí, depois, enfia onde o pagamento disso daí? É porque, bem da verdade, o roteiro já vinha escrito desde 96, vinha vindo sendo escrito desde 96, junto com a Fran Walsh, que é a outra roteirista, uma das outras roteiristas do filme, e depois entrou a Philippa Boyens. Mas a questão é que ele escreve o roteiro, ele entrega pra Miramax, né? Ou seja, ele deu o tapa cara, ele com o apoio de alguns produtores, sim, mas ele chegou lá e falou assim, ele que fez o... Dá pra falar que ele fez o próprio pitch? Eu não sei se é... A história disso daí é como já foi no Aladdin, senta que lá vem a história. Uhum. A história do Senhor dos Anéis, cara, é tão... De fazer o filme é tão longa quanto o livro do Senhor dos Anéis, entendeu? Porque, cara, é uma confusão de direitos. Os direitos estavam com a MGM, porque eles tinham feito aquela animação do Ralph Bakshi em 78, que a animação era os dois primeiros livros só do Senhor dos Anéis. Sim. Uhum. E, assim, quando ele tava fazendo os espíritos, ele tava entre fazer os espíritos e fazer o King Kong já. E aí ele teve que procurar com quem que tava os direitos, e aí tava com os ausentes, que não queria vender pra ninguém. Aí ele se uniu a Miramax, né, com o Harvey Weinstein. É porque, só pra um detalhe, os direitos do filme já tinham sido vendidos em 68 por 15 mil dólares. É. Cara, tanto que teve uma questão aí que o neto do Tolkien não estava muito feliz com essa adaptação do Peter Jackson, só que, né, já era, né, já não era mais dele. Já era, não, o neto do Tolkien odeia a adaptação do Senhor dos Anéis, também não gosta da adaptação do Hobbit, sabe, tanto que os outros livros que estão, né, na mão da família do Tolkien, nunca foram vendidos os direitos, esses daí é impossível o Peter Jackson pegar. Tradução, não vai ter filme do Silmarillion, não, tá? Graças a Deus. Aí o que que acontece? Ele tava convencendo o Harvey Weinstein de fazer esse filme, né? E o Weinstein na louca, né, cara? Porque ele tava com uma grana que vinha da Disney, que ele finalmente ganhou uma grana ali, 95, 96, foi quando ele vendeu a Miramax pra Disney. Ele ficou como chefe, mas a Disney tinha comprado e falou, pô, eu vou enfiar o pé na jaca agora, né? Só que no mesmo tempo a Universal ofereceu o King Kong, e o King Kong é o filme favorito do Peter Jackson. Aí ele ficou meio na dúvida, e, cara, foi uma baderna. Nesse momento, o Sausantes vendeu os direitos do Hobbit do Senhor dos Anéis para United Artists. Cara, tava uma baderna. No final das contas, em resumo, cara, ele teve que pedir uma ajuda também pra New Line, que basicamente o que a Miramax é da Disney, a New Line seria pra Warner. E ainda manter a produção da Miramax, né? Então, você vê que o Harvey Weinstein tá acreditado como produtor, né? Por conta dessa briga de direito. Tem, aliás, o plano original era pra filmar essa trilogia em 2 filmes só, né? Isso. Mas aí ele chega lá com o roteiro todo. O Peter B. Jackson sabe desse, digamos assim, dessa falta de nome dele. Então ele chega assim, meio humildemente, falando assim, olha, eu tenho um projeto aqui pra um... Não sei se vocês leram O Senhor dos Anéis, mas O Senhor dos Anéis é um livro de... É uma trilogia, um tomo único aí de umas 900 páginas, mais ou menos. E aí ele fala assim, olha, beleza, eu sei que vocês não vão me dar muito crédito, mas tá aqui, um roteiro por 2 filmes. Eles falam, pô, legal, mas dá pra fazer em um só? O Peter Jackson, não, cara, não dá pra fazer em um só. Pô, o prólogo do Senhor dos Anéis, do Sociedade dos Anéis, tem 7 minutos, meu, você quer... só isso você quer transformar, esse filme de 20, 120, 150 minutos que seja? Não dá, né? E quando... daí eles falam assim, ah, não, beleza, cara, mas vai fundo, né? A gente te libera aqui, né? A gente faz esse investimento inicial, mas você pode levar para outros estúdios. E aí acaba caindo com a New Line. Isso. Vai lembrar que quando ele ofereceu o pitching, a ideia inicial é que eles iam fazer 2 filmes de 75 milhões de dólares. Aí quando os caras da Miramax chegam na Nova Zelândia, eles descobrem que o orçamento já tinha dobrado de valor. E eles já tinham gasto 15 milhões. Então virou uma baderna, cara. A própria Miramax tentando achar gente pra bancar o filme. Cara, foi tenso. Foi tenso. Só que aí o chefe da New Line falou, não, são 3 livros, vamos fazer 3 filmes. É justo, né? E aí eles conseguiram um orçamento de 350 milhões de dólares. Caramba, cara. Mas é uma coisa maluca, cara. Como é que botaram um orçamento desse na mão de um cara que, sabe, espíritos. I kick ass for the Lord. Isso aí, eu acho que eu fico pensando assim mais na questão assim de eles acreditarem, porque normalmente o que a gente vai quando nós acabamos falando assim, tal filme vai ser lançado, a gente descobre assim, por release, né, por comunicado da imprensa, e normalmente o que acontece é que o estúdio, ele acaba assim, eu posso estar um pouco enganado sobre falar sobre normalmente, mas o que acontece muito é que nós sabemos que o estúdio buscou o diretor, não o contrário. Na verdade, o que começou a partir dos anos 80, que até os caras de agência começaram a entrar para os estúdios e virar os caras e virar executivos de estúdios, é o que acontece. Antes o estúdio ia atrás de todo mundo, se matava para fazer acordo, achar nego de agência. Aí as agências que começaram a montar os pacotes dos filmes. Porque aí o que é a agência, o que ele tem? A agência tem o roteirista, a agência tem o diretor, a agência tem os principais atores e atrizes. Eles montam um pacote já com todo mundo que tem, chega pro estúdio e fala, ó, pacote completo, já pega tudo aqui, entendeu? Mas não era o caso aqui. O caso aqui, o que aconteceu é que o Peter Jackson, ele fez um vídeo, né, de acho que uma meia hora, um tratamento, um vídeo que ele foi levar, bater em porta, entendeu, de todo mundo de Hollywood. É um vídeo de meia hora, inclusive com efeitos que já estavam em trabalho, ideias que eles tinham pro filme. E, cara, era um vídeo que vendia muito bem, entendeu? Era um trabalho de propaganda muito bom. Até nos SDVD tem esses estilos, assim, pra quem puder dar uma olhada, que tiver aí. É um daqueles filmes que vale a pena, muito a pena você ter, sabe? Eu, por exemplo, tenho uma edição aí, eu tenho edição estendida, que tem aquela capa dourada. Aquilo vale a pena muito você ter. A mesma que eu tenho, que é uma caixinha dourada, você abre e tem os 3 Blu-ray ali, né? Exatamente. Vale a pena se dar uma olhada, passar. Assim, o filme é longo, então, assim, tem muito material, cara. Acho que são umas 5 horas longo de material. Não, o filme já era longo, ele fica com mais meia hora ainda, a versão estendida. E 5 horas de material por aí, pra mais, viu? Pra cada filme. Interessante, mas é interessante esses detalhes, né? Ah, e daí daí a gente vê que ele tem um tratamento muito bom, muito interessante com o filme, um carinho muito. Ele tem, assim, o Peter Jackson, ele tem um carinho muito grande com o filme. Tanto que ele vai atrás do Alan Lee e do John Howe, que são os ilustradores mais conhecidos de obras do Tolkien, que você procura, assim, você coloca esses números no Google, você pode não reconhecer os nomes que eu tô falando, mas se você jogar essas imagens, você vai ver as pinturas deles, são coisas muito fantásticas. E o engraçado é que até a feitura, vamos dizer assim, desse filme, eles não se conheciam pessoalmente. Né? Muito engraçado. Aliás, essa também tem uma outra parte muito engraçada, quando eles vão atrás do Alan caras. Lee. Tanto do Alan Lee como do John Howe, assim, mas eles são eram meio que reclusos, né? Eles ficaram... Né, era tudo Radagast. Exatamente, a vez é Radagast. E esse elenco, hein, cara? Puta que pariu. Assim, tem muita gente pra gente falar, então eu vou passar um pouco por cima. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês dois. Quando foi a primeira vez que vocês ouviram falar que esse filme tava sendo feito ou ia sair? Bom, assim, como todo fã de heavy metal, eu escutava muito Blind Guardian. E aí uma hora eu descobri que Blind Guardian fazia muitas músicas em cima do Senhor dos Anéis, e aí eu comecei, aí eu me interessei. Led Zeppelin fazia, né, cara? Tem realmente, mas eu ligava mais pra Eu tenho assim, isso é uma conversa à parte, mas eu tenho uma coisa interessante no rock and roll, assim. Eu pulei muito do rock, de um rock não muito, de um rock assim baseado em Queen, anos 80 e tal, pro heavy metal. E aí eu fiz o caminho inverso, daí eu fui revisitar os grandes clássicos depois que eu conheci o heavy metal. E Blind Guardian era uma das minhas bandas preferidas, continua sendo. E aí eu descobri, puta, nossa, que letra legal. Alguém falou, olha, isso aqui é baseado em um livro. Aí quando eu tava lendo o primeiro, quando eu estava lendo, né, A Sociedade do Anel, lá pela metade, e eu já estava assim, tipo, vidrado, já estava quase, eu tinha lido o livro, acho que, provavelmente, eu tinha lido ali até a metade do livro, que é um livro grande, consideravelmente grande. Isso eu devia estar no primeiro colegial, né, tava série, talvez, não, primeiro colegial, né, então 96, provavelmente. Tava na metade do livro, daí eu ouvi falar assim, pô, que legal, né, vai ter o filme. Foi assim que, foi nessa época que eu descobri. Nossa, 96, foi... 97? Não. 97, 99 foi quando eu comecei, ouvi Blind Guardian. Aí em 2000 e... Você tava lendo... Então, daí exatamente isso. 97, 98 foi quando eu comecei a ouvir heavy metal, aí pra valer mesmo. E aí em 2000 eles começaram a produção, né? Então foi mais ou menos isso. Tá certo. Eu assim, cara, eu lembro que eu tava pegando algumas informações de que ia ter esse filme, assim, mas sabe um negócio? Ah, estão tentando filmar O Senhor dos Anéis, mas é tipo, ó, o filme vai estrear no final do ano, entendeu? Já era 2000, uhum. Tipo, estão filmando e os caras estão pensando em fazer... Acho que ainda era 2000, que os caras vão passar um monte de tempo filmando, falando, nossa, que loucura. E o Magneto vai estar no filme. Opa, olha, que legal, o vencedor do Oscar, Ian McKellen e tal. Ah, contrataram o John Rhys-Davies pra fazer um anão. Um anão? Peraí, o cara tem 2 metros de altura. Tem algo muito errado aí, rolando, cara. Aí fala, não, que o papel principal de um cara que é o badass, que é não sei o quê, é o Viggo Mortensen. Eu falei, não, cara, esse filme não pode dar certo, cara. Não é possível. Porque o Viggo Mortensen, ele era especialista, até então ele era especialista em um papel e um papel apenas. O de bundão. Ele só fazia papel de pastel, cara. Era pastel, era corno, era bundão, cara. Ele nunca fazia um cara de badass, cara. Era inacreditável. Eu falei, não é possível. O cara é mó banana, né? Aí você vê. Bom, aí... Mas o elenco é contrabalanceado com gente assim, é foda bagarai, né, que é a Kate Blanchett, o Ian Holm, o Christopher Lee, que já falamos aqui uma vez, e o Ian McKellen, e do outro, realmente, esse, pelo menos aí nesse meio tempo aí, né, pra contrabalancear, né? Esse elenco que talvez a gente fala assim, pô, mas será que dá certo, né? Com exceção do John Rhys-Davies, e talvez do Hugh Weaving. Eu falo assim, pô, Sean Bean, eu não vejo o cara dos Goonies. É. Aí o filme, né, começa, aí vem o trailer, vem aquele primeiro trailer, que não mostra muita coisa, só mostra texto, e aí no final só aparece os caras andando pela montanha e mostra a Sociedade do Anel. E aí fecha e começa a mostrar o elenco, né. Aí você vê lá, o Elijah Wood, né, aí um bando de desconhecido, que são os hobbits, que não eram ninguém à época, né? Passa um Orlando Bloom, que na época também não era ninguém. Eu falei, quem que é esse porra, né? Quem que é esse cara? Aí você vê lá, John Rhys-Davies, que... Ah, bem, na verdade, o que o John Rhys-Davies fez tirando o... Sala. O Sala, né? Ele, tudo bem, ele fez a série do Shogun, que foi o que levou ele pra fazer o Sala no Indiana Jones. Mas depois disso, cara, ele só se metia em roubada. Aí entrava. Bom, o próprio Ian McKellen também fazia algum. Ele. O que ele tinha feito de sucesso, assim, entre. Desde. Sei lá. Tô jogando aí uns 20 anos antes? Não, mas aí na hora que ele tava aqui, entrou o trailer, ele era o nome chamariz do filme. Que ele tava na. Ele tinha acabado de ganhar o Oscar por causa dos Deuses e Monstros. Ele tinha feito. Ah, tem razão. Ele tinha feito O Aprendiz com o Bryan Singer. E tinha feito os X-Men, cara. Você fala, caramba, o cara. Esse é um chamariz. Aí eu vi um cara lá, falei, meu, esse é o moleque dos Goonies. O Sean Astin. É. Falei, Cacilda. Aí. Que, sabe quando você começa a ver que. Ah, vai ter o Hugo Weaving. Ah, o Agente Smith, legal. Aí entra o Sean Bean, eu falei, bom, esse cara tá aí pra morrer, né? Mal a gente sabia do... Mal a gente sabia do... Eu ainda não tinha lido o livro. Eu ainda não tinha lido o livro. Eu falei, aparece o Sean Bean, eu falei, esse aí tá pra morrer. Porque você morre. Você tem um personagem que precisa morrer, você escala o Sean Bean. E aí, o último que aparece é o Viggo Mortensen. E ele, eu falei, esse aí é o Viggo Mortensen, cara? Não pode, cara, ele tá muito badass, cara. Sabe, é um cara que cuspir pra cima, assim... Fenomenal. Eu fiquei meio preocupado quando eu fiquei sabendo que a Liv Tyler tinha sido escalada pro filme. Porque a Liv Tyler, como atriz, só tinha feito aquela comediazinha lá de porcariazinha, que eu nem lembro o nome agora. Que ela é uma mulher lá que só ferra o cara lá, a vida do cara, que ela é tipo a super gostosa, mas também só ferra a vida do personagem. Eu não vou lembrar o nome dela, o nome do filme agora. Ah, One Night at McCool, né? Um negócio assim. Eu lembro o nome em inglês. Que é também mais ou menos dessa época aí, né? Porque eu... Ah, ela tinha feito Armagedon, é esse. Era que mulher esse. É essa, isso, chama. É. Ela tinha feito Armageddon, cara. É isso. É, e os e dois clipes do Aerosmith. Isso. Por quê, né? É engraçado. Afinal, por contas, né? Vocês estão falando aí de quando vocês estavam sabendo da produção do filme, não sei o quê. E eu o jovem que... Matheus tinha quantos anos nessa época, hein? Cara, em 2008... O Matheus descobriu o filme. O Matheus descobriu o filme quando ele chegou na locadora, entendeu? Eu catou o filme. Cara, nem te conto, velho. Eu descobri o filme quando me chamaram pra ver o segundo. Falaram assim, pô, bora ver esse Senhor dos Anéis, as duas torres. Ah, velho, bora. E cadê aí... a primeira torre? Pera, para tudo. Pera, para tudo. Agora vamos resetar tudo. O cérebro resetando aqui. Supletivo. Vamos lá. Você, em nenhum momento... do início de 2002, que aqui no Brasil foi em 2002, mas tá, final de 2000 e início de 2002, você ficou consciente de que tinha um filme chamado Senhor dos Anéis passando no cinema? Cara, não que eu me lembre, assim. Você tava quantos anos mesmo, Matheus? Nessa época eu tinha 6, 7 anos. É, ok, tá. Porque assim, passava no jornal, passava na TV, tinha coisa na banca de revista. Ó, de boa, eu comprei uns 3 álbuns assim que tinha de Senhor dos Anéis, falava o que tinha do filme, cara, tudo nesse meio tempo. Porra, aí eu assisti o filme e aí depois de ter visto o segundo filme eu fui ver o primeiro, cara. Então, daí assistiram. E o segundo eu assisti numa fita cassete, não foi no cinema também. Cara, você viu em vídeo cassete, velho. Vídeo cassete, então. Eram dois ou três. Quantas fitas vinha, né? Não, você tinha que ir com aqueles carrinhos de pedreiro na locadora pra pegar? Eu acho que eram duas fitas, se não me engano. Caramba, velho. E aí a fita, imagina, ele pegava a fita tava comida, assim, num pedaço, eu não entendia uma parte. Pô, que desgraceira. Cara, mas olha só, mas é interessante, né? A gente falou desse elenco todo e eu tinha certos receios, assim, inclusive de produção mesmo. Mas no fim das contas, né? No fim das contas, a gente meio que, assim, meio que eu paguei pra ver e me senti realizado mesmo, aí tendo o Sean Astin, né, que era dos Goonies, o Lyra Wood, que eu tinha visto moleque lá naquele filme do... aquele faz com o Bruce Willis, acho que foi o último filme que eu tinha visto com ele, que era o North, né, uma coisa assim. É. Ai, North, que é um filme horroroso, cara! Que filme horroroso! Por que você me lembra disso, cara? Lembra um filminho melhor. Lembra o Prova Final, que o Robert Rodriguez dirigiu, é legalzinho, bacana. Anjo Mal, ele fez Anjo Mal? Era isso o nome dele? Também, o Anjo Malvado. Anjo Malvado, né? O Anjo Mal é a novela. Ele fez Impacto Profundo. Pois é, né? É o mesmo ano de Armageddon, inclusive, né? É. Não, tem razão. Mas assim, eu não conhecia Orlando Bloom, não conhecia... Billy Boyd e Dominic Monaghan. O Viggo Mortensen, eu não lembrava de ter visto ele antes. Você falou aí dos papéis dele de perdedor, de loser, cara. Olha, ele fazia um dos caras que ficava construindo casa na Testemunha, lá com o Harrison Ford, lembra? A Testemunha. Uhum. Ele era um dos caras lá construindo, um dos Amish lá, construindo casa. Ele é um dos caras que toma bala. Ele é um dos caras que leva tiro no Young Guns 2, no Jovens Demais pra Morrer. Ele é um dos marginais do Carlitos Way lá, do Pagamento Final. Quer dizer, é só nego tomando tiro, só nego apanhando, só corno. Ele é um coadjuvante lá do Maré Vermelha com o Denzel Washington, o Gene Hackman, sabe? Ele tá no Daylight do Stallone, cara, que ele faz o cara lá que é um alpinista. Não, eu vou salvar todo mundo, se ferra, que nem bonito. Não, realmente, cara, ele tá no Psicose do Gus Van Sant, cara. Caralho. Ele tá naquele a Perfect Murder, lembra? Do Michael Douglas, a Gwyneth Paltrow, que é amante de... Cara, ele só tava em Fria, mano. Só Fria. Quem se deu bem mesmo, eu acho que desse elenco todo, quem assim, fora o pessoal que já era clássico, né? Blanchett, o Romulo, o Lee, o McKellen, o Orlando Bloom, eu acho que foi o que mais estourou, né? E o Viggo Mortensen, assim, ele faz uns papéis muito bons, só que são filmes mais alternativos, né? Então, ele tava na estrada, o Método Perigoso é um filmaço. Pô, os outros dois também com o Cronenberg, além do Método Perigoso, ou Marcas da Violência, ou Senhores do Crime, sensacionais esses filmes. Sim, ele fez um chama Jaúja, que, cara, acho que ninguém viu esse filme no Brasil, ele estreou, ficou uma semana aqui em cartaz, eu acho. Cara, o Viggo Mortensen tem uma coisa, né? Ele não gosta da parte 2 e da parte 3. E tanto que por conta disso ele nem apareceu no, nos Hobbits, né? Porque ele fala que o primeiro filme do Sociedade dos Anéis, enquanto estava sendo filmado, era uma coisa. Os outros viraram umas coisas completamente diferentes. Começou a ter muito efeito. Você nota que o Sociedade dos Anéis tem uma pegada um pouco mais campestre. Tem uma outra pegada. Os outros dois filmes ficam muito mais cinzentos. Você vê que é computador até não dá mais, né? E o Orlando Bloom, né, fez aí, ele caiu em outra trilogia lá, das Piratas do Caribe, trabalhou também, e aí voltou a reprisar o Legolas no Hobbit. É, teve o Falcão Negro em Perigo, né, que é bacana. Aquele Todo Mundo, Tudo Acontece em Elizabethtown, do Cameron Crowe, você já viu? Cameron Crowe, sim. Cara, também ele foi fazer trabalhou com o Ridley Scott, né, no Cruzada. Cara, o Cruzada tem uma coisa. Eu gostava do Cruzada quando passou no cinema. E aí eu vi a versão do diretor. Tu já viu a versão do diretor? Não, nunca vi a versão do diretor. É lindo, cara, é lindo. Eu recomendo. Cara, primeiro porque falaram muito bem, me falaram que é um filme que ele melhora muito, né? Nossa, você, cara, você é a primeira pessoa que fala que melhora na produção do diretor. Você vê a Eva Green, tem um personagem da Eva Green no filme. Se você vê a versão normal de cinema, ela tá lá largada, lá jogada lá no meio, sabe? De repente ela fica doida lá, com o cabelo rapado, você não entende por que cargas d'água tá isso. Versão do diretor, você entende por quê. Tem um arco ferrado, que aliás é o melhor arco do filme, é o dela, e que exige dela pra atuar e ela segura. Cara, eles cortaram um personagem inteiro do filme e que tá ligado a ela, que é. Cara, eu falo, não, como? Não, entendeu? É, mas assim, eu fiquei bem curioso, assim, mas enfim. Eu tenho assista, que... assista. Fora que o filme é lindo demais, é bonito, assim, plasticamente ele é muito bonito. Ok, então aí, já tentamos dando uma passada rápida aí pela filmografia de todo mundo, porque é muita gente pra comentar, mas assim. Cara, o Sean Astin só. Gosto de todo Sean mundo. Sean Astin só fala que fez os Goonies, tá, beleza, acabou, é o principal dos Goonies, vambora. Exatamente. E, bom, né, Christopher Lee, Ian McKellen, vamos pra frente, assim, qualquer coisa, esses caras aí, eu sou apaixonado por eles. Mas tá bem, tá, agora vou começar aqui a falar com detalhes aí do primeiro filme, na Sociedade do Anel. Que já veio, assim, já veio quebrando banca. Eu falei lá no começo que é difícil, que tem gente que considera difícil adaptar um livro, né? Principalmente um livro da magnitude do Senhor dos Anéis. E aqui, eu acho que logo no começo é que a gente sente isso. Eu comentei, o prólogo tem 7 minutos, né? Afinal de contas, são como a personagem da Kate Blanchett, né? A Galadriel, faz uma narração off, que eu acho que é uma das narrações que eu acho que inclusive funciona. Ela conta uma história ali de 2.500 anos, mais ou menos. Cara, 2.500 anos em 7 minutos, se pensar, é algo kubrickiano, né, cara? É uma longa introdução para uma longa era, né, que tinha passado, com toda a história ali do Anel, de como ele se desvencilhou de Sauron. Pra quem é, sei lá, eu já li Senhor dos Anéis duas vezes, já li alguns apêndices mais de uma vez também, e o Silmarillion eu não li uma vez só, ou foram duas. Bom, enfim, e isso é muito apaixonante pra quem gosta, assim, da escrita do Tolkien. Você pode até, assim, argumentar que o Tolkien, a escrita dele não é lá muito cativante, porque ele é um homem do século XIX, e ele escreve como um homem do século XIX, então é muito detalhe, assim, é muita... Bicho. É que você não tá entendendo. O livro, ele fez assim, o livro tem uma pegadinha, né? Você sabe que o livro da Sociedade do Anel, ele tem uma pegadinha. Ele botou um negócio ali naquele livro que ele falou, olha, eu vou botar um negócio aqui que vai separar os meninos dos rapazes. Quer dizer, quem quer mesmo, quem vai ficar com esse livro, vai aguentar ver isso. Porque depois que passa desse determinado ponto, o livro dá uma melhorada assim, incrível. E acho que a gente sabe qual é o ponto, né? Acho que não tem um puto no mundo que gosta da parte do Tom Bombadil. Ah, eu gosto. Eu não desgosto, não. Mas eu sei qual que é. Mas assim, eu concordo que é complicado. Eu li aquilo lá e falei... Sabe, quando você tá lendo a parte do Tom Bombadil, eu tava lendo assim, sabe? Na minha cabeça. Por que que eu tô lendo isso, cara? Não, sabe? Insuportável, não tô aguentando tal. Botei o livro ficou um mês parado na estante. Aí falei, vai, vamos tentar ler. Passou a parte do Tom Bombadil. Sabe, você dá aquele respiro assim. Vamos continuar. E aí o livro pega no breu, cara. Quando eu me dei conta, eu tava lendo os apêndices do Retorno do Rei, cara. Sim, é muito interessante essa parte. E de novo, né? Se o filme fosse, como se diz, transcrito assim, nessas questões assim, ele seria bem menos dinâmico, né? Sim, sim. É que o Tolkien, né, escreveu o livro não apenas como uma fantasia, mas ele, como ele era professor de línguas, e ele estudava muito a origem das línguas, ele até escreveu esse livro também como uma forma de colocar as ideias dele de como as línguas se originaram, de como vem. Então ele criou a linguagem dos elfos e tal. Então tem muita coisa disso, né, que vai explicando de onde que veio essa palavra. Então o cara fala, não, porque, sei lá, água, que na época antiga era chamada de halalala pelos elfos e de blá blá blá pelos anões, e desse junto, os caras juntaram e saiu uma nova palavra que virou isso. Vai, filho, vai que o moço tá vindo na sua direção. Para de falar de água, dá um tiro nesse pé da puta, entendeu? E a coisa tem isso, mas são coisas que depois que você entra na vibe do livro, cara, não incomoda nunca mais. Mas é claro, pra cinema você tem que cortar isso, não tem como. É, sem falar que a versão, assim, essa versão estendida tem quase 4 horas, né, do Blu-ray. A versão, o primeiro corte tinha 4 horas e meia, coisa assim. É assim, ele teve que fazer um prólogo extenso, porque, queira ou não, ele tinha que te tacar no centro de uma história extremamente complexa. E como ele ia tratar de um monte de arcos durante o filme, né? Porque não é só o arco, o Frodo levando o anel, o Aragorn tentando ser rei, mas tinha o arco dos anões, tinha o arco, sabe, dos coadjuvantes lá do rei de Gondor, tinha o arco de não sei das quantas, tinha o arco do Gandalf, tinha o arco, todo mundo tinha um pequeno arco pra se complementar, e você tinha que ir jogando essas informações pra fazer sentido, sabe, no que nos Star Wars, aquela subida assim de tela, aqueles 3, 4 parágrafos de tela já resolvia o problema, ali não, cara, ali ele precisava fundamentar todo mundo e já setar os diferentes arcos e as diferentes coisas que estavam acontecendo durante esse filme. Cara, é complicado, né? Mas, de novo, né? Eu acho que vale a pena, assim. Achei que ele conseguiu fazer isso direitinho, né? Não, você precisa cortar algumas coisas, óbvio, né? E não, ali claro. Ele cortou nos momentos certos, eu imagino. Tanto que, depois desse começo, nós temos uma coisa assim que é paz e tranquilidade, né? Que nós conhecemos assim um pouquinho. Isso tá na versão, isso em especial tá na versão estendida, né? Que é o Bilbo, né? O Ian Holm contando sobre a história dos hobbits. Então, talvez você não tenha visto essa parte. Eu gosto muito da versão estendida. E assim, ela é longa. Você quiser. Assim, senhores, né? A versão do teatro, do cinema já é longa. Essa aí tem o quê? Meia hora a mais, eu acho. É, meia hora. Cara, é legal do prólogo uma coisa que mostra como é que o Isildur morre mesmo, né? Porque no filme aparece um slow-mo dos caras pulando pra cima dele e de repente corta e você só vê o corpo já com umas flechas no rio. E no prólogo mostra o Isildur, né, fugindo dos caras, pulando, o anel saindo do dedo dele e ele tomando flechada dentro do rio, cara. É bem legal essa cena. Sim, concordo. Mas então, a gente parte pra essa parte assim que digamos assim, é uma parte que as coisas ficaram mais tranquilas, né? Que nós conhecemos os hobbits, né? E já temos uma história pregressa, né? Que foi contada no cinema recentemente aí com o Hobbit. Mas é interessante que é uma coisa assim que vai. Que se você. Por exemplo, eu li O Senhor dos Anéis, mas eu não li o Hobbit antes de ler O Senhor dos Anéis. Uhum. E isso te dá uma vontade de conhecer a história de como o Bilbo achou o anel. É, você vê que tanto que a trama do Hobbit em si, né? Só tem aquele parte no prólogo do Bilbo achando o anel, né? Levando o anel do Gollum. E aí no filme eles só fazem alusões ao do Hobbit, né? Aquele negócio quando ele ganha, o Bilbo dá o Mithril pro Frodo, a sanha dos caras pra encontrar o Balin, sabe? São pontuações, mas que você não precisa ter lido o Hobbit ou visto os filmes do Hobbit pra, olha só, agora eu entendi. Tá bem contadinho, né? Assim, acho que se hoje, se uma pessoa for fazer isso hoje, acho que até vale a pena, de repente, começar a... Sim, vai ter só um pouco de saco, né? Um pouco de tempo pra poder... E se bem que é melhor a pessoa ver O Senhor dos Anéis antes de ver o Hobbit, né? Que de repente ela vendo só o Hobbit pode achar que vai ser aquele saco, né, todo. Não, cara, eu até gosto do Hobbit, mas o Hobbit sofre do mesmo problema que as prequels do George Lucas sofrem. É o fato de que a sequência foi feita antes, né? Então, pra poder fazer o fanservice pro público que já tinha visto a sequência que tinha sido feita antes, eles começam a botar um monte de fanservice, sabe? Você vai procurar um cara lá, né? Ele é conhecido como Strider. Isso é feio demais, mas enfim. É, sabe? E começa, olha! Sabe, um monte de detalhezinhos que começa a tirar surpresas que você teria nos filmes originais. Sim, por exemplo, se você vê o Ameaça Fantasma antes do Império Contra-Ataca, você já sabe de cara quem é o Yoda, entendeu? É, tem isso também. Bom. Uma coisa assim que você tinha comentado mais cedo. O Senhor dos Anéis tem essa questão de colocar o personagem como pessoas com estatura normal para contracenar com hobbits, que na mitologia única ali do Tolkien, os hobbits são menores ainda que os anões. Então é muito importante a posição da câmera, né? E aí o Jackson, né, ele usa muito da perspectiva forçada. E é uma coisa que, por exemplo, é uma sutileza que ele vai deixar de lado no Hobbit, mas aqui você vê, por exemplo, quando tá o Gandalf, né, ele tá pra mim, a McKellen, junto do Frodo, ali eles parece que estão realmente no mesmo nível, e ali ele usa só de truque de câmera. Eu entendo porque que ele jogou isso pro céu no Hobbit, porque quando o Channing Tatum tá no filme, ou pior, o Taylor Kitsch. Mas quando o Gandalf tá contracenando com hobbits nesse filme, ele tá contracenando com... Geralmente ele tá contracenando com Elijah Wood, ou então só com o Ian Holm, os dois. O Billy Boyd e o Dominic Monaghan contracenando assim... muito pouco com eles e sabe, ele não tá contracenando com todo mundo junto na maior parte do tempo, e quando ele vai contracenar com os outros, tipo com Mary ou com o Pippin mais à frente, tá só ele com o Mary, tá só ele com o Pippin, entendeu? Então você consegue fazer essa perspectiva forçada sem maiores problemas, mas no filme do Hobbit ele tinha que contracenar com 13 anões a maior parte do tempo e mais o Hobbit, né? Aí ferrou, né, cara? Aí ele decidiu fazer aquele lance, né, de dois cenários com proporções diferentes e movimento da câmera. Então o Ian McKellen nunca tava no mesmo cenário que os anões, que deixou o Ian McKellen bem puto. Você tava na Brasil Comic Con, né, junto com a gente lá quando a palestra do Radagast, Sylvester McCoy, que ele vira e contou, cara, que quando ele chegou, que finalmente o Ian McKellen ia contracenar com o ator. Ele falou, graças a Deus, porque ele tava chorando no set. E no extra do Hobbit você tem isso. O Ian McKellen, ele para, mas não, peraí. E aí ele começa a chorar copiosamente, cara. Dá dó, cara. É, uma coisa assim, eu me tornei ator por causa disso, né? Uma coisa assim. É, ele fala, isso não é atuar. Continuamos aqui com essa passagem do bastão, né, do Bilbo pro Frodo. Uhum. E nós temos aqueles planos muito legais. Isso é uma coisa que talvez você tinha já, também, eu não sei, que eu gosto do Senhor dos Anéis, assim, é que esses planos e contraplanos, esses plongês e contraplongês aí do anel, porque a gente fica baseando assim. Sabe quando a gente tenta pegar o protagonista da história? Eu sempre achei que o protagonista do Senhor dos Anéis é o anel. Apesar de ter gente que discorda de mim. Porque assim, vai falar assim, pode ser um objeto, um protagonista. A gente tem que lembrar, inclusive, que o Senhor dos Anéis não é ninguém ali, né? Nenhum dos personagens principais, digamos assim, é o próprio Sauron. Eu poderia dizer que o filme é... A gente poderia dizer que seria multiplot, porque tem uns plots pequenos que interessam, sabe? O plot lá com o Rei de Gondor, o plot... Mas assim, eu vejo o filme com basicamente dois protagonistas principais mesmo, que seriam o Frodo e o Aragorn. Esses são os que conduzem a trama e que passam, né, pelas modificações, né, que a jornada deles leva a uma certa modificação, né? Tanto do Frodo quanto do Aragorn. O Aragorn tem que... sabe, criar um par de bolas e virar rei. É, na verdade, todo mundo, é que todo mundo evolui, né? Mas é que... Na verdade, o anel que liga, né? O destino de todas essas pessoas, né? Isso, isso que é o importa. O anel que acaba influindo, né? Claramente, no destino de todos esses. Inclusive dos caras que estão à margem ali, né? Uhum. É, um objeto tão pequeno, mas que pode mudar a vida de todo mundo. Aliás, essa é a grande alegoria do filme, né? Uhum. A questão dos hobbits, né? Eles são menores, sim, que anões, e ali é o destino daquele mundo que tá ligado um dos menores seres ali daquele mundo. E também tem coisas muito legais, assim, como a hesitação do Bilbo em deixar o anel pro Frodo. A questão de quando ele cai, ele não fica... É, o anel é tão pesado que ele cai direto, assim, como se fosse uma... Ele não quica, né? Ele vai pum! É. Para. É, se você jogar o seu anel, por exemplo, você vai ver que ele vai fazer isso, né? Ele pum, ele para ali. Ele tem um peso monstruoso, né? Uma coisa... Tanto que o Bilbo usa muitas das forças pra poder deixar o anel cair e poder voltar pra LS, pra poder sair do condado, né? Que... Uhum. E de Hobbiton, né? A cidade dos Hobbits e tentar viver o resto dos dias dele. É, eu acho que o interessante que o Peter Jackson utilizou, né, desse negócio do anel, né, que dá uma sensação de peso, mas na verdade não é peso, né, é a densidade. Ele é denso, ele é um negócio que ele é pequeno, é pequeno, porém pesado, e por isso ele é muito, muito, muito denso. Então no que ele cai no chão, bum, e trava. Então, pra dar todo um sentido de que isso vai ser um fardo, isso vai ser um peso a ser carregado. Isso. E aí ele já tá plantando, né, a semente de que o anel mexe com o psicológico das pessoas. O anel mexe, você não é a mesma pessoa depois que você começa a lidar com esse anel. Tanto que o Bilbo não quer jogar o anel. E começa a falar coisas que o Gollum falava e que o Gollum falava porque o Isildur falava, né, cara? Esse lance do precioso. Tem tudo isso. É muito legal essa questão também de como o cenário... bem, na verdade, assim, o mundo lá do Senhor dos Anéis, na visão do Peter Jackson, é muito, muito bonito, muito interessante. E se você considerar até... O que a Nova Zelândia era antes de ser o final do Senhor dos Anéis? Tem isso, né? Tem essa questão, assim, que... E daí tem alguns cuidados, por exemplo. Parece... o que eu quero dizer é que parece muito real, né? É uma, sim, história fantástica, mas parece muito, muito assim como... Ah, beleza, eu vou atravessar meio mundo que seja, mas eu vou encontrar Hobbiton, eu vou encontrar Minas Tirith, vai, sabe, tem umas coisas assim. Não, eu acho que assim, como ele estava se tratando de um mundo extremamente fantástico, né? Nós estamos falando da Terra-média, né? Logo de cara você tem aquela... No prólogo você tem aquela guerra e tudo mais. Então, ok, você vai estar num filme que vai estar entupido de efeitos especiais. Só que pro filme deixar de ser um mero filme de efeitos especiais, sabe? O filme deixar de ser um Van Helsing e que tá tudo construído com tela verde, ele precisava ancorar isso daí num sentido de realidade. Então ele precisava filmar cenários reais. Ele precisava ver aquelas pessoas atuando, se relacionando com as coisas, com um cenário mesmo, com umas madeiras meio detonadas, assim, de uma taverna, sabe? Eu precisava que aquele mundo fosse respirasse, que fosse real, que fosse vivo e não algo criado no computador. Para que você comprasse, ok, eu estou num outro mundo. O espectador vai falar, ok, eu tô num outro mundo mesmo e eu tô acreditando nesse mundo. Para que quando entrasse as cenas de computador... Né, os personagens criados, você fala, ok, esses personagens existem nesse mundo, mas eu consigo crer nesse mundo porque eu já fui criado desde o início do filme com um mundo, eu já fui inserido nesse mundo, eu tô acreditando nesse mundo. Também tem outros detalhes com questões assim de signos, né? Por exemplo, quando depois que Gandalf vai pesquisar sobre a história do anel e ele manda o Frodo e o Sam, né, que ficou lá de ouvido, pra sair do condado, porque o Gollum deixou escapar pros torturadores lá do Sauron onde é que o anel poderia estar. E ele vai visitar o Saruman, que é o personagem do Christopher Lee, que é o líder ali, né, dos magos, né, dos Istari. E o que acontece é que ele é um mago que é branco, o líder, assim, o mais, o Saruman the Wise, né, Saruman, o sábio, e ali você vê que lá a torre dele é uma torre sombria, cara, ele tá num lugar, assim, que não inspira visualmente confiança. Exatamente, né. Você citou o Sam, é bom citar, assim, cara, tem que você bater palma pra quem botou no casting e falou, não, vamos pegar o Sean Astin, Porque é interessante porque ele vem dos Goonies, e pra quem lembra dos Goonies, ele era a pessoa, ele fazia o personagem que era, ele era a melhor pessoa ali no filme, né? Ele era o puro de coração, ele era o mais sábio, ele era mais sábio que o irmão mais velho, ele era mais sábio que todos os outros ali dos amigos dele. Era, basicamente, ele transplantou isso pro personagem dele nesse filme, cara. Porque ele continua sendo o personagem, de certa forma, ele é muito mais sábio que o Frodo. E ele é o mais puro ali, né? Ele é O Sam, né? O Sam, assim, ele é quase a consciência do Frodo. É, ele é o grilo, né? Ele é quase o grilo. É, exatamente. Uhum. Tanto que logo quando eles estão ali na estalagem lá do Punho Saltitante, e o Frodo... Aliás, isso acontece antes. Quando eles estão fugindo ali já quando eles estão saindo do condado e eles encontram o Merry e o Pippin no caminho, e que aparece um dos Cavaleiros Negros, né, uma dos espectros do anel atrás dele, ele começa meio que ficar tentado a colocar o anel e ficar invisível, e o Sam vai lá e mete a mão na mão dele e fala, não, né, você não pode fazer isso. E nesse momento, assim, que depois disso, né, também, aí vai ter umas brincadeiras da câmera, ela fica mais instável, tem a música do Howard Shore, que é uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo, Peter Jackson sabe quando usar o silêncio também. A gente já comentou algumas vezes aqui sobre leitmotivs, né, e talvez o Howard Shore tenha usado esse estilo de música bem, mas também foi o último que usou bem isso, e isso já tem 15 anos, né? Acho que foi no Senhor dos Anéis e no próprio Harry Potter, com o John Williams fazendo o tema no Harry Potter. Gozar no mesmo ano, né, cara? Mas depois disso, cara, sim, não apareceu nada tão surpreendente quanto essas duas. E é engraçado, né? Você tem o tema do anel, você tem o tema da ação, né? Na hora que entra a ação tem um tema característico. Super bem conduzido pelo Howard Shore, né? É uma surpresa atrás da outra, né? Tem esses motivos, assim, que eu gosto demais, por exemplo, quando eles aparecem na estalagem, aí você começa a perceber que o mundo é grande demais, né? Os hobbits, eles são pequenos, sim, mas o próprio mundo dos homens é muito grande, então eles têm que ficar sempre olhando pra, sabe, de queixo pra cima, todo mundo tem que olhar pra eles pra baixo. Tem uma cena mais na frente lá que o Boromir, né, que é o personagem de Chandelin, ele trata os hobbits quase como crianças, sendo que eles não são, lá, os personagens, no livro isso fica mais claro, mas O Frodo tem 40 anos já na história. Tem uma cena, cara, que é logo antes deles chegarem em Bri, né, que estão só os quatro, e a hora que começa a passar os Cavaleiros Negros, né, e antes de passar, né, que tem aquela tomada de câmera que ele usa o efeito, né, de zoom com um traveling, e você vê isso ali no meio, assim, você vê que alguma coisa muito errada tá vindo daquele meio, vamos cair fora dessa estrada agora, ali, e a câmera tá de lado, tá num Dutch angle, tá bem legal ali, cara. E você vê que é aquelas coisas que ele já estava fazendo, que ele já fazia nos filmes antigões dele, né? O Peter Jackson, assim, é inegável que ele é que pelo menos esses três filmes aí nos filmes aí no Brain Dead também, e no, ele sabia dirigir. Então eu não tinha... Hobbit também, o meu problema com o Peter Jackson chama-se Um Olhar do Paraíso, ali não, cara, ali... Cara, falam tão mal desse filme que eu nunca assisti, viu? Nossa, cara, imagina a preguiça do Spielberg multiplicada por mil e influenciado pela... o Peter Jackson não dando a mínima pro filme. Cara, é a representação de paraíso mais brega que eu já vi. Também tem algumas questões, por exemplo, assim, que que os piores momentos vêm sempre à noite, então é uma questão toda simbólica, né, dos Cavaleiros Negros aparecerem sempre ou no fim da tarde, assim, o primeiro que aparece com eles ali é nesse momento, quando eles chegam lá tocando terror na cidade, no condado também vem matando gente, quando eles chegam em Bri é sempre à noite, tem toda essa questão simbólica, né? Não, é aquela coisa de manipulação, né? Geralmente você faz os ataques à noite, porque é à noite que você se sente mais inseguro, né? Então todo filme de terror, o ataque do monstro é à noite, não é por aí. Aí é nesse momento, assim, que nós conhecemos o Strider, né, ali o Passo Largo aqui em português, que é interpretado aí, pelo já falou, pelo Viggo Mortensen. Ele é apresentado como um cara tanto dúbio, assim, é claro que logo assim não demora muito para ele mostrar a verdadeira índole dele, mas é uma construção interessante ali no começo. Mas é como você comentou um pouco no começo, essa questão que se reflete um pouco do original para lá, nesse momento do filme, do livro, né, inclusive, a história já engrenou, né, então tem que ser um pouco mais rápido mesmo. Mas a apresentação dele é sensacional, né, cara? Que o cara, sim, tá lá na janela, olhando pra ele, você só vê o olho, aí ele vai, aí ele puxa os caras, aí depois ele Você descobre quando ele salva os hobbits dos cavaleiros, né? Ali que ele ganha o espectador. E nesse momento, assim, que agora que o filme tem tantos tons de aventura como filme de fantasia, né? Porque aí começam realmente as lutas de espada, né? Eu falo assim, Oscar, legal, as coisas que a gente quer ver estão, né, finalmente acontecendo. Mas ainda assim, um pouquinho, né? Porque o primeiro salvamento... na estalagem mesmo, né? Que ele muda os caras de quarto. E só de olho vendo os caras atacando. É só mais pra frente que o bicho pega, né? Que o Frodo toma aquela espadada, né? Sim, do senhor, né, de um dos Cavaleiros Negros, né? Isso. E nesse momento é que uma das viradas, né? É interessante a gente ficar falando dessa questão de três atos. Esse filme, ele tem três atos, mas acho que ele tem um interlúdio ali nesse meio depois, que quando a Arwen aparece, que vai acabar salvando o Frodo da morte, né? E esse é um filme, é uma primeira cena diurna, assim, em muito tempo, porque mesmo as cenas que aparecem o Strider, né, o Passo Largo, levando os quatro ali para até Valfenda, as mesmas cenas que acontecem durante o dia, elas têm um tom mais cinza, assim, como se tivesse nublado mesmo. Porque eles já sabem que eles estão sendo perseguidos, a gente sabe que eles estão sendo perseguidos. O Strider já vira para eles e fala, vamos picar a mula que o bicho vai pegar. E é legal, né, na versão estendida, que quando o Frodo leva a espadada, né, e aliás a cena de luta do Passo Largo ali no topo do vento é sensacional, né, cara, que ele joga a tocha em direção à câmera e vai, fala, nossa, o herói de ação, tá. Mas é legal, logo em seguida, que o Frodo tá na versão estendida, ele tá numa hora lá na, assim, um pouco mais pra baixo, desceram do topo do vento, né, então com o Frodo, e aí o Sam fala pra ele, olha, os trolls do Sr. Bilbo, né, e tem os trolls, né, que no Hobbit você descobre a história dos trolls, né. E também, provavelmente, né, isso também provavelmente tá só na versão estendida, ele até conta, né, essa historinha pro umas crianças. No início, exatamente. E aí tem essa mudança de tema, né, tem esse interlude aí que aparece a Arwen, o Elrond. Cara, e ela cavalgando, fugindo dos Cavaleiros Negros, cara. Aquela cavalgando e os caras fugindo totalmente de John Ford, né, cara? Sim, é verdade. Tem uma coisa de western nisso, né? Aliás, como você comentou na sua palestra, né? Tem o lá no Conacine, né? O western, assim, influenciou muito e influenciado. Né? Filmes de ação e aventura basicamente são os filmes de western. Só mudaram o setting. É um filme urbano? Mas é o mesmo... É o mesmo plot, o mesmo setup de Western, cara. Os mesmos planos, as mesmas... Igualzinho, não muda nada. E aí, assim, é um momento, assim, é muito bom, né? Tanto que no livro, esse capítulo especial é chamado de Muitos Encontros. Então, eles encontram aí o Round, conhecemos a Arwen, ele reencontra o Bilbo. Assim como o filme nessa parte ele já tá bem dinâmico, parece que é uma coisa muito rápida que aconteceu, né? É aquele momento pra você respirar, né? E é engraçado, porque ajuda a contar, né? Botar a história pra frente e ao mesmo tempo ajuda você a dar uma respirada. Porque até a partir do momento que eles trombam, que eles começam a fugir dos Cavaleiros Negros, cara, tá tenso o tempo inteiro. O tempo inteiro. E ali é legal, né, eu tô falando bastante da versão estendida, né, porque acho que muita gente, não sei se chegou a ver, e é legal a gente dar esses easter eggs, até pro pessoal correr atrás e ver, né, que tem a cena que o Boromir e o Strider se encontram em frente à espada quebrada, né, cara. Sim, é uma cena muito marcante. Também. Não, e é uma cena ali que revela os dois personagens. A percepção de mundo dos dois, né? Isso, né? O Boromir com a espada, ele olha a espada e fala, essa espada é importante. Mas aí ele vê o Strider olhando pra ele, só sacando, aí ele fala, essa bosta dessa relíquia aqui, pá, joga de lado, assim, cai no chão. Aí você vê o... É interessante que eles são ligados por uma mesma história, mas enquanto um tem o peso de ser o herdeiro do Isildur, o Aragorn, né, o Passo Largo tem esse peso, o Boromir ele tem uma questão assim, mais assim, de de amor e ódio ali entre os personagens. O Isildur falhou, né? É passado, né? Isildur falhou com os homens, né? Então, tipo, pô, né? A gente vai ficar fazendo altar pra falha, né? E aí você vê, o Boromir vai embora, o Strider vai, ele cata a espada com todo o carinho do mundo, coloca totalmente, assim, com uma delicadeza, a espada, tipo, ok, essa espada é importante, essa foi a espada dos reis, houve uma falha, mas a gente tem que olhar para o passado e ver o que de bom esse passado tem, sabe? Esse tipo de coisa que está sendo colocado, assim. E mostra muito, né, das características dos dois. Enquanto um é impulsivo, o outro, ele reflete mais sobre o que vai acontecer. Esse momento, assim, que entre o Aragorn e a Arwen, que tem, assim, um momento mais, digamos assim, mais romântico clássico, né? Juras de amor, não sei o quê, vou te amar pra sempre. Novela das oito. É, exatamente, novela das oito. É, de uma personagem que, na verdade, tem... Eu tô fazendo as comparações com o livro, mas não importa, só por curiosidade, né? A Arwen tem uma importância muito, muito baixa no filme. Nos livros, aliás. Sim, ela só aparece mesmo nos apêndices, né, cara? E realmente ela é apaixonada pelo Aragorn, mas essa relação é muito, muito pouco explorada no livro. E daí a participação dela aumentada, principalmente por ela, por ser a Liv Tyler. É, e aquelas concessões que você tá fazendo no filme de Hollywood. Ah, você tem que pôr o cara, né? Tem um par romântico aí pra ele, né? Porque ele vai estar andando com uma penca de macho, né? E você sabe como o Hollywood funciona. Tá andando com uma penca de macho. Uhum. Se você não botar um par romântico pra ele, significa que esse cara aí, você sabe, né? É gay. Aí, como Hollywood ainda é um... Por mais que eles tentem parecer progressista ainda, eles se preocupam muito com a índole homofóbica e racista de vários pontos dos Estados Unidos. Então tem algumas demandas, tipo, põe um par romântico aí pra deixar bem claro que o cara é heterossexual, entendeu? Então tem isso. É interessante que esse interlude ele é bem curto em relação ao filme todo. E você comentou, né, te falou ali no começo sobre a densidade do anel, sobre o peso do anel. Quando o Frodo deixa ele ali no meio do conselho, né, do Elrond, você vê assim que ele respira aliviado, né? Tipo assim, nossa, finalmente destirei esse negócio. A postura dele muda. Só que só pra, né, só pra poder pegar o anel de volta, porque precisar pegar o anel de volta, porque as raças ali não estão se entendendo, né? Os anões não confiam nos elfos, os elfos não confiam nos anões, os homens têm medo do próprio peso da própria falha do Isildur. No fim das contas, eles nunca chegariam a uma ocasião ali pra, né, e que força o Frodo a pegar o anel de novo e voltar a ser o portador do anel. É aquele negócio, todo mundo querendo decidir quem é que vai, enquanto o pessoal se pegando, né, se brigando tudo, o Frodo pega e tá, eu levo. Aí você vê o Gandalf, o Gambit fazendo aquela cara de putz. Pior que assim, ele é mais uma cara de pena, na verdade, né? É, porque ele sabe o que o anel demanda, né? É, tanto que tem uma cena que a gente acabou nem comentando, mas é bem importante que o Frodo, ele é um personagem assim muito, é muito ímpar mesmo naquele mundo, ele tá fazendo isso porque ele é um personagem clássico, tudo bem, tem aquela coisa que a gente já falou do jornada do herói de gozado, é a jornada do herói, mas em vários momentos ele basicamente, ele quase é coadjuvante de sua própria história. Sim, o Frodo, sim, ele é. Tanto que tem. Por isso que tem gente assim que até acha que o Gandalf é o personagem assim que é o principal protagonista. E eu tenho lá também. Acho que o Gandalf aí realmente não é, não. É, e aí eles se juntam, né? São nove que se juntam em oposição aos nove, né? Os outros nove reis também pra formar essa Sociedade do Anel, porque a princípio não ia ser só o Frodo ia, mas o Sam, de novo ali com uma consciência do amigo, não deixa ele de lado, e o Merry e o Pippin, né, como enxeridos como são, né, acabam se juntando também. É, tanto que vocês vão ser a Sociedade do Anel, vocês não sei, aí um deles vira e fala, legal, onde é que a gente vai mesmo? Nem sabendo onde estava se metendo. Nesse momento, assim, aqui é interessante que até esse ponto aí do interlúdio, o filme ele é bem denso mesmo, ele tem poucos momentos de humor. Ele começa a ter um pouquinho de brincadeira aí com o Merry, com o Pippin e com o Gimli, né? Que é o anão, né? Interpretado pelo Rian Dimes, pelo... Eu acho que assim, ele tem humor, mas é um humor tão meio pra ser nossa, né? Que tem aquelas cenas no condado. É, eu vou explodir o... Meio trapalhões, né? Eu vou explodir o, os rojões. É bucólico, né? Bucólico. Aí depois eles encontram o Merry e o Pippin de novo, né? Durante a estrada. Aí eles... Aquele negócio das cenouras. Vão correr, tirando sal. Mas ainda tá uma piadinha ou outra. Aí entra a tensão dos cavaleiros. E aí quando juntam o anão... Porque o humor realmente se dá, né? Nesse caso, é de conflitos de personalidades. Então você tem... Os hobbits são uma coisa, os anões são outras, o elfo são outros e os humanos outras diferentes. E eles tentando coexistir ali, né? Que é uma alegoria até pro mundo onde eles estão, né? Eles tentando coexistir nesse mundo. E pensar que também o Tolkien escreveu isso na época da Primeira Guerra Mundial. Então tem... Segunda, né? A Segunda. Segunda Guerra Mundial. Então é que o Hobbit... Hobbit vem antes, sim, mas eu tô tentando lembrar o ano, mas realmente, ele tem essa questão que ele perdeu muitos amigos, né, o Tolkien perdeu amigos, assim, gente morre, ele conheceu gente morrendo, então tem alguma coisa assim de, uma união necessária, assim, pra contra um mal maior, né, então tem toda essa alegoria também. É interessante, porque se você for ver, né, quando você tá citando o Senhor dos Anéis, a batalha mais ferrada, assim, que acontece na mitologia não são as batalhas que ocorrem no Senhor dos Anéis, é aquela batalha onde o Isildur arranca o anel do Sauron. Essa é a batalha mais selvagem que tem, tanto que é aquele lance, né? Um monte de gente morrendo, o cara explode, que é algo que você vê logo uma palhinha no prólogo. E é uma analogia à Primeira Guerra Mundial, né? Que a Primeira Guerra Mundial foi um baque duro, né? Gente morrendo com gás, morreu gente, sabe? Se eu não me engano, acho que morreu mais gente nas segundas, sabe? Um negócio assim, uma selvageria sem parar. E a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo enquanto o Tolkien estava descrevendo, né? Então, para quem estava vendo aquele momento, a Segunda Guerra Mundial poderia ser uma guerra menor, se comparado ao que já tinha ocorrido no passado. Você entendeu? Aí, é claro, ele termina o livro após a Segunda Guerra Mundial. E aí você pode colocar a influência... Ele nunca disse que o livro dele era uma analogia. Ele fala, meu livro não é uma analogia sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas ele até coloca que, eu sou influenciado pelo meu tempo. Então, mesmo inconsciente, eu posso ter colocado algumas coisas, mas por ter vivido esse tempo, não porque eu queria realmente falar sobre a Segunda Guerra Mundial. E você pode ver um pouco disso, né, no que se segue à frente, né? Sim, tem isso. Mas assim, é aquela coisa, né? É que nem gente que fala, eu tava vendo outro dia um filme que chama Demon, que é polonês. E, o diretor afirmou assim, que o filme não era sobre o Holocausto, mas assim, eu vejo claramente signos sobre isso. Pode sim, não ser diretamente, mas enfim. Eu acho que não tem como dissociar a sua vida das suas experiências, né? Mas assim, aquela coisa, nada sai como planejado, né? Nessa questão. Então tem toda aquela coisa, beleza, nós vamos seguir aqui por 40 dias, mas aí o Saruman, ele, com os espias dele, sabe por onde eles estão indo. E eles têm que ir, né, do topo até as profundezas, né? Eles começam ali no meio termo, daí eles têm que ir para as montanhas geladas. Não dá certo e eles têm que ir para as minhas de Moria. Vale lembrar que era para os hobbits encontrarem o Gandalf na estalagem, mas não encontraram porque o Saruman prendeu ele, né? Prendeu o Gandalf. E aí ele conseguiu fazer a fuga dele e cair em Valfenda, que aí ele encontra os hobbits lá, tá? E tem aquela ceninha, né, do Aragorn encontrando a estátua da mãe dele, e aí o Elrond já fala, então eu posso refazer a espada pra você e entregar, porque tem aquele negócio, né, tem a tentação do anel, que o Frodo vai tentar os principais personagens com o anel, e tem a tentação da espada, né, que o Elrond tá falando, você tem que virar o rei, toma a espada, ele, não quero, e o Frodo do anel, que ele tenta entregar pro Gandalf, e o Gandalf, não, ele tenta entregar pra Galadriel, né? Galadriel, mas na frente, Isso, e mais à frente ainda que ele oferece pro Aragorn. E o Aragorn tem a sabedoria de falar, não, leva. Que era a tentação do homem, né? Que era, o homem caiu, né? em tentação de não destruir o anel. E nesse momento o Aragorn se mostra muito mais sábio que seu antepassado. Assim, é interessante que nessa parte aí, quando eles vão pra Moria, né, tem toda aquela piada assim, né, do Gandalf ser meio esquecido, né, ele não entender a charada ali da porta, mas nós entramos numa parte muito densa do filme, que é representada por eles estarem no subsolo, né, e que tem a morte de toda uma parte de uma raça, né, ali, todos os anões ali que estão mortos, assim, imagina o que aconteceu, né, o próprio game não sabia, né, eles tinham, assim, não tem aquela coisa, né, não tem carta, né, então... inclusive o próprio Balin, né, que é um dos personagens centrais no livro do Hobbit, tá lá, morto. Tá um túmulo dele, você encontra o túmulo dele. E é legal, né, que quando eles estão andando na neve, né, você vê o Legolas, é o único que não tá andando embaixo da neve, ele tá andando acima da neve. Essa é uma característica dos elfos. Dos elfos, né, que é citada no livro e no... É, no filme você põe visualmente, você não precisa falar, né, você só... Mas assim, eu lembro de gente falando assim, mas como é que é isso? Daí fala assim, não, veja bem, é por causa do peso deles e tal, sei o quê. Tanto que no Hobbit ele vai pulando as escadas que estão caindo, né, cara? É, tem isso, ele acaba dando mais exagerado nessa questão, porque aí ele é mais sutil, Mas ele vai ficando cada vez menos sutil a cada filme que passa, né? Nesse primeiro ainda tá light, mas a partir das Duas Torres, que tem aquele lance de skate, ele surfando na tromba do elefante, ele pulando pelo cavalo pelo outro lado, puta vida. E, né, assim, é interessante a gente ter falado do Balin, né? Ele é um personagem tão importante que naquele mundo lá, que provavelmente naquele cenário, né, que a gente não vê, a gente só vê os corpos, né, e que passou bastante tempo, né, porque os corpos estão todos apodrecendo ali, né, durante a caminhada deles, né, ele é um personagem tão importante pra história, tá, assim, tão importante assim pro mundo dos anões, que eles tiveram tempo de enterrá-lo, fazer uma lápide pra ele, enquanto o mundo tava acabando, né. E é interessante, cara, que imagina pra quem leu o Hobbit à época, eu li o Hobbit, você lê, gostou, você tem o Hobbit, você tem o Balin, tá ali o personagem, aí você tá lendo o livro e cita, vamos encontrar meu primo, vamos encontrar o Balin, fala, pô, o Balin, olha, vamos trombar mais um daquele outro livro, que legal, tal, dá de cara, o cara tá morto, cara. Mas, sabe, já joga o pessoal. Acho que esse é o ponto no livro que, pra quem tinha lido o Hobbit, que é um livro infanto-juvenil, chegou e falou, não, esse daqui é outra coisa, aqui o jogo é completamente diferente. Porque o livro do Senhor dos Anéis não é um livro que nem o Hobbit todo, que a gente poderia dizer um infanto-juvenil um pouco mais light. Aqui não, aqui as pessoas morrem de jeito medonho, né, cara? E assim, é uma coisa, além de ser muito triste, assim, é muito tenso, né? E é uma cena que é tão tensa que é quebrada pelo Tuque, né? Que vai lá, se dá uma de panaca e deixa cair um dos esqueletos pelo poço. E é interessante porque eu acho que a questão do tempo ali é muito marcante, porque a gente tá em silêncio. É um silêncio total, a música do Howard Shore não está tocando, e parece que demora assim, tipo, meia hora para aquele, né, aquele barulho parar, né? Nisso, esse silêncio e a bronca do Gandalf é substituída pelos tambores dos trolls, né? Dos goblins. Sim, sim, sim. Você fala, puta, agora ferrou. Porque se toda a raça de anões que tinha lá dentro morreu, imagina esses 9, coitado aí. E eu gosto também que nesse momento é quando o Merry e o Pippin, eles encontram a coragem. É uma coisa assim que o Frodo não tem. Você pode ver que o Frodo não é aquele herói clássico assim de ação. Ele é até um pouco abaixo do ele é muito assim, muito... muito normal, assim, me foge agora a palavra que eu quero expressar. Ele, na verdade, né, ele é muito parecido com a forma como que ele foi criado lá no condado, né, ligado à natureza, ligado a cuidar dos afazeres do dia a dia. Ele não é um cara porradeiro, né. Os outros dois lá, o Merry e o Pippin, eles já têm uma característica um pouquinho mais impulsiva, né? E na hora que eles veem o Frodo em perigo, a primeira coisa que eles pensam é salvar o amigo, né? É o Frodo. Sim. Que, na verdade, acaba trazendo a coragem deles à tona. Mas é uma cena muito marcante, assim, a própria questão da luta dos trolls, do troll das cavernas, É, por muito tempo o Peter Jackson fica sem usar a música, só quando o filme vai, a cena vai chegando num clímax, que o Howard Shore entra de novo e tem a cena de orcs e globes lá saindo de tudo quanto é canto, do teto, do chão, eles parecem insetos, né, dentro de Moria. O melhor momento é quando ainda não tá vindo, você ainda não viu os bichos entrando assim, chegando na porta, assim, você vê que eles, você sabe que eles estão chegando. O Xambém olha assim, fecha a porta, olha pra trás, eles têm um troll, cara, ferrou. E aí explode a porta e começa aquela porradaria louca. Mas são vários momentos muito marcantes, porque, principalmente porque nós temos assim uma pra quem nunca leu o livro e viu só o filme, o Gandalf tem muito receio de ir para as minas de Moria. Ele o fala, Saruman, né? Cita isso, né? Cita eles isso, falam, você sabe o que eles encontraram. Os anões cavaram muito, com muita ganância, e cavaram muito fundo. Que eles encontraram algo lá. E daí a gente fica assim, ai meu Deus, quem era fã do livro já sabe, falei assim, putz, vai mostrar. E quem não via, tá achando que é esse troll, entendeu? Porque afinal é o grande monstro que tá ali em cena, porque você tem os goblins ali que são um bucha de canhão, e você tem um mega troll, você fala, ah, é isso, né, tal. E o bicho pegando. Agora é interessante que enquanto isso tudo tá ocorrendo, eles estão sendo seguidos pelo Gollum, né? A gente acabou de comentar isso, que o Gollum, que é interpretado pelo Andy Serkis, né, por captura de movimentos em todos os outros filmes, ele até tem um visual diferente, bem diferente, se você notar do primeiro filme, ele fica muito nas sombras, né? Então, e o olho é diferente e tal, tem uma mudança. O olho tem um brilho diferente, é verdade. Isso. E aí, só que você não vê nada, você só vê o olho e ele nas sombras. Agora, é um negócio importante que foi cortado do filme de cinema, né? Que tem a cena do Gandalf conventando com o Frodo, né, contando a história do Gollum, e cita o nome Sméagol, né, que é uma coisa, no segundo filme que rola, né, as duas torres, o Frodo do nada saca um Sméagol da manga, assim, e fala, porra, como assim, você sabia a história desse filho da mãe, cara? Ficou uma parte não contada, digamos assim, né? Mas, de qualquer jeito, quando nós temos aquela cena assim que é Impossible Situation, né? Que é só os nove lá e cercados por goblins, por trolls aí, como você quiser chamar a raça, daí vem aquele barulho, né? E o Gimli, né, todo cheio de si, nós espantamos ele, né? Daí porcaria nenhuma, né? Aí você começa a ver aquela a iluminar o fundo, né? E aí você vê as colunas começando a iluminar, você fala, mas que caramba, o que tá acontecendo? E aí surge o Balrog. Cara, o Balrog. O Balrog, ele pega a gente num estado, assim, e apesar de eu saber que aquela era a cena do Balrog, né, por ter lido os livros, eu fiquei tenso de qualquer jeito quando eu assisti no cinema. É interessante isso, né? Como os diretores, assim, o cinema consegue fazer isso pra gente, né? Principalmente porque a gente tá ali envolvido e tudo mais. E tem toda essa parte, assim, porque apesar de eles estarem lutando, assim, com um ser que a gente demora um pouco pra ver, e o Gandalf fala, né, pros outros, vocês têm que fugir. Não tem conversa, porque aqui espadas e flechas não vão servir de nada, né? Ou seja, é assim, tem essa toda questão do Gandalf ser um mago, e ele ter poderes especiais, e ele mesmo com esses poderes especiais, assim, fica com receio de enfrentá-lo. Cara, você tem um mago, você acha que você tem o super trunfo, né, cara? Quando você tá jogando, você fala, bom, eu tenho um mago, eu tenho o super trunfo, posso fazer qualquer coisa, porque, você sabe, magia, né? E aí rola aquele lance das escadas, que é muito legal, né? As escadas caindo e eles tendo que pular, um negócio meio Spielbergiano, né, cara? Que o Spielberg gosta muito desses lances, né? A escada cai, bate numa outra, os caras rolam e tal. E, aliás, você notou que a construção lá em Moria, ela é bem angular. Você praticamente não vê arcos, né, ali dentro. Né? É meio que pra mostrar essa personalidade obtusa dos anões, né? Porque se tem um cara que é obtuso, é o Gimli ali, né? História, né? E os anões são, realmente, né? Assim, os anões são. Apesar do Gimli ser nesse momento aí do terceiro ato ser o... Entre o segundo e o terceiro ato aí ser o alívio cômico, entre aspas, né? Fazendo as piadas, assim, vem por ele, né? Tem toda essa questão mesmo de, não, eu não confio nos anões, não sei o quê. Aqui tá, a Galadriel é uma bruxa, não sei o que, esse tipo de coisa. E aí tem aquele lance, né? Não passará! Essa cena é demais, cara. E mesmo assim, eu já tendo lendo o livro, mesmo que a morte do mentor, né? Porque ali o Gandalf morre. Esse é algo clássico dessa jornada do herói que a gente já comentou. E mesmo assim, a morte dele sempre me emocionou quando eu vejo. Ali é tenso, né, cara? Porque, e mais uma vez, aí o Peter Jackson vai tirando todo o som, né? O som de efeitos, vai deixando só a trilha. Você só escuta as flechas passando. De fundo, eles berrando, tá? E leva. Os caras conseguem tirar os hobbits lá de dentro. E aí eles tentando se reagrupar completamente desestabilizados de tudo, né, cara? Eles perderam o líder, eles perderam a carta do super trunfo, eles perderam o líder, eles perderam quem o cara que juntou eles, eles perderam, e o Frodo perdeu um amigo, né? De vários anos, né? É. Tem tudo isso. E assim, não tem tempo, né? De sofrer, né? De novo, assim, é como você falou lá no começo, né? Pô, o filme, essa parte, o filme, tanto o livro como o filme, eles praticamente não param nessa questão. Então vamos lá, vamos, sacode a poeira e vamos pra frente, né? Isso. Tanto que fala, bom, agora a gente precisa um tempo de se reagrupar. Vamos pra Lothlórien, que, sabe, é o que tem um refúgio seguro. Vamos encontrar os elfos dali, né? É que eles têm tentam pelo menos assim ter algum tipo de bem-vindas, né? Só que assim, o anel é um mal tão grande que eles já chegam lá sendo recepcionados pelo me foge o nome do elfo que o Aldir, né? O Aldir, e eles falam assim, não, aqui vocês não podem ficar, daí é toda uma discussão lá com Legolas, com Aragorn, vamos lá, mas espera aí, a gente tem que falar aqui, não sei o quê. Até que eles são recepcionados pelo Celeborn e pela Galadriel, então assim, um dia, pelo menos assim, a gente precisa de uma noite aqui, né, uma noite pra gente descansar um pouco, né, ali pelo menos eles estariam seguros, pelo menos por esse tempo, né. E aí tem aparecendo a Galadriel, como a gente já comentou, né, e a própria tentação dela ao negar um anel, e de novo, sendo que o Frodo oferece o anel de livre espontânea vontade. Isso, ele vai oferecendo a todos, né, nesse filme, ao Gandalf, que é, na verdade, pra no final do filme, ele quer ficar, pra no final do terceiro filme, ele quer ficar com o anel, né, que é mostrando a mudança que o anel operou na psique dele, né. É interessante, tanto que lá em Valfenda, como aqui em Lothlórien, são cenários bonitos, mas você vê que é uma coisa assim, meio pra baixo, assim, né, meio down, assim, as folhas, aqui é um cenário muito frio. E lá em Valfenda parece que é um outono, né? As folhas tem muita folha caindo, inclusive. É, mas é. Mas representa essa questão assim do fim da era dos elfos. Dos elfos. Eles estão indo embora, tem isso também, né, cara? Os elfos estão indo embora, estão deixando a Terra-média pros humanos, então, sabe. Pra Valinor. É fim de feira, cara, tá acabando tudo. É fim de feira. É, cara, só tá esperando a xepa passar. E que assim, se você nunca leu O Senhor dos Anéis, eu sugiro que você leia os apêndices, leia o Silmarillion, assim, se quer expandir o seu conhecimento sobre a Terra-média, faça isso. Nós estamos nos aproximando desta conclusão. Ainda assim é interessante que o Peter Jackson encontre algum tempo para contar as histórias ali, pelo menos um pouquinho do passado da Terra-média. E quando eles, por exemplo, passam pelos Argonautas, né, pelas estátuas, né? Quando eles, nossa, aquela cena é linda, né? Tanto que era o pôster inicial do Senhor dos Anéis, eram eles passando pela estátua dos Argonautas, cara. Aquilo lá é muito lindo. E também tem uma capa, por exemplo, são coisinhas pequenas que assim. Num livro você teria a possibilidade de contar por anexos, como é, por exemplo, Senhor dos Anéis, ou por um diálogo um pouco explicativo, mas e fica assim, aquele gostinho de quer mais, né? E finalmente nós temos aí a tentação do Boromir, né? É interessante que ele oferece um anel para outras pessoas, mas não para ele, né? E ali ele quer tomá-lo. Ele acha que tem esse direito, né? Porque ele não é herdeiro de Isildur, né? Mas ele é o filho do rei que tá. É a linha. A gente, de, né? É a linha de defesa dos humanos contra a turma de Mordor, né? Ele que tá dando a cara tapa ali, né? Eles estão bem de frente pra turma de Mordor. E falam, pô, ninguém mais tá se preocupando com isso daqui, só a gente vigia. Então, sabe, nós temos o direito de sermos os. Ele vê que o pai dele deveria ser o rei. Tanto que é lá, na verdade, ali é onde é o centro do reinado, né? Que tem a árvore branca e tudo mais. Só que o pai dele tá lá apenas como regente. É um cara que tá ocupando até a hora que o verdadeiro rei aparecer. E aí ele começa a descobrir que o Aragorn, e isso acho que na versão estendida lá, no, quando se junta a Sociedade do Anel, o pessoal fala na cara, ó, esse daqui é o herdeiro do rei, é o herdeiro de Isildur, esse cara deve ser um rei. Aí ele fica pé da vida com o Aragorn, né, cara? Ele fala, pô, esse cara agora vem aparecer e quer chutar minha família do negócio, fugido, esse desgraçado aí. E aí tem essa coisa do portador do anel ser um cara solitário, né? É um fardo que ele tem que levar sozinho. E aí, nesse momento, é que o Frodo resolve se separar da comitiva do anel, na Sociedade do Anel, pra poder assim, não deixar de ser um fardo pros outros, inclusive, né? De destruir o anel lá na Montanha da Perdição. Infelizmente, é quando eles estão sendo atacados pelo Uruk-hai, né, cara? Que quando o Boromir tenta pegar o anel, né? O Frodo foge, e aí os Uruk-hai caem em cima. O Frodo tenta o Aragorn, não, cara... Pica mule. Enquanto o Frodo sai de um lado, a câmera sobe, você já viu um quilo de monstro vindo pra cima do Aragorn. Você fala, pô, agora é pau. E, cara, é pau. Porque tanto o Gimli, quanto o Legolas e o Boromir também, mas o Aragorn, os quatro ali, cara, você descobre que esses quatro são máquina de matar, cara. Já o Boromir, ele é máquina de morrer, mas, cara... É, na verdade... Mas demora, né? É, o Boromir também é máquina de matar, porque até ele morrer, ele leva bastante gente junto. Leva bastante gente, cara. Ele leva 3 flechadas do Uruk-hai, né? É. E continua lutando. E aí, continua lutando, realmente. É nesse momento, assim, que as histórias vão se separar, né? Os núcleos vão se separar, porque o Saruman manda os orcs dele lá, os goblins deles, capturarem os pequenos, né? Eles uns... Tem vários pequenos lá, vamos pegar os que temos na mão, né? E... Eles sequestram o Merry e o Pippin. Morre o Boromir e ali a sociedade tá desfeita. E nesse momento a história vai se dividir em duas partes. No livro é uma coisa muito mais agonizante, inclusive, mas... É mais agoniante, né, inclusive, mas... Porque o Boromir só morre no início do segundo livro, né, cara? Não, nem por isso, porque nas Duas Torres eles contam primeiro toda a saga do Aragorn e dos outros indo atrás do Merry e do Pippin, e só depois na metade que eles vão contar a história aqui do Sam e do Frodo. Exatamente. Do Gollum, exatamente. Mas assim, é interessante, porque eu lembro de alguém falar. Quem falou pra mim? Foi minha irmã que foi ver, assim. Ela depois chegou pra mim e falou assim: não, mas como é que o filme acaba daquele jeito? Vai ter mais um? Eu falei: sim, não foi, mas vai ter mais um, então vai ter mais dois, né? A história não acabou aí. Pois é, né? Teve a turminha noob de cinema, né, cara? Que é complicado. Ah, sabe, assim, parece que a gente é snob. Tá, ok, somos snobs. Mas. Já naquela época, sabe, um filme vai estrear no cinema, eu acredito que a pessoa vai chegar e vai ter ao mínimo a curiosidade de ler matérias que estão saindo no jornal, pra não ir, sabe, no escuro, pra não entrar, vou entrar em qualquer filme e beleza, porque, de boa, eu não faço isso não, que pra me evitar, sabe, entrar e ver uma alta velocidade da vida. Que eu só fui ver porque um amigo meu que curte corrida de Fórmula 1, de Fórmula Indy, falou, não, vamos ver, vai ser legal. E não foi. Agora, o Senhor dos Anéis estava sendo divulgado extensivamente de que era um filme rodado, eram 3 filmes sendo rodados simultaneamente e que a história só vai terminar no terceiro filme, né? Mas eu lembro que eu estava no cinema. Chega o Sam, olha com aquela cara lá pro Frodo, dá aquele olhar todo. Uhum. Ai, ainda bem que você tá comigo, ainda bem que nós estamos juntos. Ah, aí a câmera vai subindo assim, e você vê eles descendo a montanha lá, aquela montanha só de pedregulho, só cascalho detonado assim. Aí e você vê lá o fundo, Mordor ainda, tá. E aí o filme fecha, fade, dirigido por Peter Jackson. Eu só escuto bem atrás de mim. Uma menina numa cadeira. Como assim? Acabou? Não acabou, né? Porque tá lá, né? O Mordor tá lá ao fundo, né? Ao longe. E é com a fotografia escurecendo, como você comentou, indo pro fade, né? Mas sabe, a menina indignada. Como assim pode acabar? Como assim acabou o filme? E a vontade de berrar mesmo. A minha indignação era outra. Na verdade era tristeza, porque eu tinha que esperar um ano pra ver o próximo filme. Eu tenho uma coisa, cara. Eu tinha uma coisa que. Eu sempre tenho, aliás, não é que eu tenho ainda. Eu prefiro ver o filme e ler o livro depois. Porque ao ver o filme e logo e depois ler o livro, eu me divirto com as duas experiências. Ao passo que ao ler o livro e depois ver o filme pra mim fica um saco. E o problema foi que eu vi eu tinha comprado já o livro do Senhor dos Anéis, mas ainda não tinha lido. Eu vi o primeiro filme e falei, bom, eu vou ler só a Sociedade dos Anéis. Cara, eu não consegui ler só a Sociedade dos Anéis. E aí, o 2 e o 3 estavam destruídos pra mim, cara. Assim, mais o 2 do que o 3. Então, o 2 foi uma experiência meio... Ah, tá, ok. Mas é isso, eu tava aí, vamos esperar, né? Final, pra mim a tristeza foi essa, tem que saber que eu ia esperar um ano. Mesmo, já estava programado, né? Afinal de contas, os três filmes foram rodados simultaneamente por motivos óbvios, né? Porque afinal de contas é pra baratear custos, né? Aquela coisa agora, eu uso esse cenário de novo, enfim. É, cenário, armadura, né, cara? Porque imagina, você vai construir armadura, põe os caras. Imagina, você vai depois de um tempo ter que rodar de novo, então os caras têm que voltar. Você fazer mais armadura, você parar a linha de produção e voltar é complicado. Mas foi uma, pra mim, foi uma puta experiência. E por isso aí eu já posso emendar com você, dando as suas considerações finais aí, Marcelo. Já que o Matheus teve que nos deixar, vocês que estão ouvindo perceberam, e o Matheus sumiu, mas foi por motivos de força maior. Então, pode, Marcelo, por favor, as suas considerações finais e seu jabá também. Ah, vamos então às considerações finais. O que a gente pode falar do Senhor dos Anéis que já não foi falado? Que a gente não falou ainda. É. Cara, sabe, é um feito. É um feito. Lógico, mudou algumas coisas do livro? Mudou. Mudou porque são mídias diferentes. Livro é livro, filme é filme, quadrinho é quadrinho, sabe? Peça é peça. Não dá pra você adaptar ipsis literis. Nem o Sin City, que foi adaptado quase tudo, quase todos os planos, mas como eu digo, quase, né? Todos os planos. Nem o Sin City foi assim. Então, muita gente, muitos fãs, acho que reclamaram das mudanças e tal. Mas eu entendo o porquê aconteceu. Você tá levando essa história a um círculo maior de pessoas e que você tem algumas demandas que a mídia cinema necessita. Um livro você pode descrever uma cadeira, o cinema você tem que mostrar a cadeira. Eu tô falando isso de um aspecto, mas assim, você tem que às vezes aumentar alguns tipos de personagens e derrubar outros, porque as histórias cinematograficamente falando, algumas são melhores, outras não. Então, tem esses tipos de mudanças que acabam sendo um frigir dos ovos necessárias. Acho que foi um grande momento cinematográfico. Foi acho que o grande momento da carreira do Peter Jackson, sabe? Não que ele não faça filmes bons, nunca mais vai fazer, ele vai fazer, já fez outros filmes bons, mas eu tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir bater esse trabalho de Hércules, entendeu? Em relação ao meu jabá, pra quem acha que eu tô falando muita bobagem ou não, fica aí o convite, visitem www.filmesegames.com.br, onde vocês poderão escutar, vocês poderão ver muitas críticas. Nós tínhamos o nosso podcast, o FGCast, né? Acabou mesmo? Vocês não estão de zoeira, não? É, o FGCast acabou mesmo. A gente está com algumas outras novidades que a gente está tentando colocar em prática ainda nesse mês. Uma delas já começou, é o quadro do Ângelo Costa, que agora ele faz parte da equipe do Filmes e Games. Ele vai mandar alguns vídeos aí. A gente está forçando bastante a questão do nosso canal no YouTube, o canal Filmes e Games. Todo final de semana tem um Hangout. Começa às 8h30 da noite, eu e o Leandro, de vez em quando o Mal aparece, de vez em quando algum convidado especial aparece, a gente fica batendo papo sobre o que pintou na semana. Temos os nossos vídeos, o Queda de Braço, temos análise crítica que nós gravamos e tá pra entrar análise crítica do Esquadrão Suicida. Nós fomos ver o Esquadrão Suicida no cinema, foi uma experiência edificante, sabe, formadora de caráter. E assim, cara, visitem canal Filmes e Games. Temos os nossos 99 edições do FGCast. Pra quem tem a curiosidade de querer saber o que a gente tá falando no FGCast, dá uma olhada lá no iTunes, FGCast. Só que ele acabou. Mais pra frente teremos outros produtos. Não sei se FGCast. O FGCast, miou. Mas a gente corre pra outras, entendeu? Como a gente falou pros nossos patronos, calma que ainda vale a pena ser patrono. Tem muita coisa pintando aí ainda. Tá certo. Bem, eu considero o Senhor dos Anéis o épico dessa geração aqui, né? Minha, sua, do Matheus também. É uma coisa assim que eu assistindo, eu sinto que deve ter sido algo parecido com quando meu pai, por exemplo, quando eu era moleque lá, foi assistir Ben-Hur, quando foi assistir El Cid, quando foi assistir Os Dez Mandamentos, esse tipo de coisa, esses grandes filmes assim que vieram de outra mídia, no caso livro, e é legal você ver que isso pode acontecer ainda. Em relação à história, aos momentos, a toda essa questão, toda essa grandiosidade, a gente já comentou aqui. Tem coisas que a gente, claro, deixou passar, né? Nós estamos conversando aqui há mais ou menos 2 horas, um pouquinho menos de 2 horas, mas a gente falou muito tempo também da questão dos atores e tal, não sei o quê. Mas, e como sempre, a gente, eu acho que o podcast, ele acaba sendo uma introdução a você que está ouvindo, conhecer um pouquinho mais desse amor que a gente tem, que eu pelo menos tenho, dos Senhor dos Anéis, em especial a Sociedade do Anel, mas eu gosto da trilogia toda. E como eu gosto da trilogia como um todo, mas esse filme é um daqueles assim que, sabe, quando você vai dar uma nota, você vai lá no seu agregador lá, no seu Filmou, no Letterboxd, você coloca lá 5 estrelas, você coloca um favorito, e se pudesse colocava, sei lá, uma marca de ouro, coisa assim, porque esse dá uma estrelinha, né? Você põe aquela estrelinha, né, que a professora punha. É um dos meus filmes preferidos dos últimos 20 anos, com certeza. E eu posso até dizer assim que pra muita gente deve ter sido formador de caráter. Eu queria até que o Matheus assim, dissesse. Eu vou até pedir pro Matheus gravar aí uma introduçãozinha, uma finalização sobre o que ele acha sobre o Senhor dos Anéis pra eu colocar aqui no meio. Então, eu acho que o Senhor dos Anéis, talvez mais as duas torres, né? Mas o Senhor dos Anéis no geral, que teve de qualquer forma o pontapé inicial dado pela Sociedade do Anel, é provavelmente um dos filmes que mais me influenciou assim a gostar desse, a me interessar, né, por essa mitologia celta, e me interessar por RPG e introduzir nesse caminho da nerdice, assim, né, basicamente. Acho que foi um dos grandes responsáveis por isso. E eu confesso que há muito tempo eu não revia os filmes, eu acho que há muito tempo, assim, em anos de cachorro, né, assim. Eu acho que a última vez que eu vi os 3 filmes foi quando eu tava fazendo uma maratona pra assistir O Hobbit, que eu peguei a versão estendida pra fazer maratona, né? Mas há um tempo já, não vou dizer muito, né? Porque 2012 pra cá, mas enfim, há um tempo eu já não via os filmes, não achei nem que eu fosse ter paciência pra ver esse filme até o final, que eu lembrava dele ser bem menos interessante, assim. Realmente... Eu acho a cena, depois do prólogo, né, eu acho a cena de abertura, a cena inicial, que é aquela da festa do Bilbo, eu acho essa cena um porre infinito, mas eu acho que o filme só melhora depois disso. Ele funciona muito bem, ele funciona muito bem assim como teaser, né, do que vem por aí. Ele estabelece muito bem o espectador no cenário, e ele trabalha muito bem esse cenário pelo resto do filme, inclusive, assim, desde que você tem esse pontapé inicial, assim, você que o filme te dá, ele trabalha muito bem essas referências a todo esse universo que o cara criou, que é o que eu acho mais incrível, assim, dentro do universo de Senhor dos Anéis, né, que é uma coisa extremamente complexa que saiu da cabeça de um cara, assim. Acho isso demais. O filme, eu acho que o filme funciona bem, tem um ritmo bem interessante. As atuações estão boas, algumas coisas até me surpreendem, assim, eu acho que eu gosto de todas as atuações dentro do filme. Algumas coisas me chamaram muita atenção, revendo agora, né? Coisas que eu não tinha reparado na primeira vez, por exemplo, que eu vi, ou da segunda, da terceira, ou da última vez que eu vi em 2012, que ele tem uns enquadramentos muito diferentes do básico, assim, né, vou dizer assim, do cotidiano, do ordinário. Algumas coisas bem, até bem interessantes, assim, como as personagens olharem, né, pra tela, em determinadas situações. Isso eu acho que é uma coisa bem ousada, né? Eu acho que é isso. Ele não tem clímax, é engraçado, né? Porque eu acho que esse é um dos filmes, primeiro filme de trilogia mais ambicioso que eu me lembro de ter assistido, que eu me lembro agora, né, assim, de ter assistido, que tem essa, por ter essa, esse caráter, assim, de episódio, né, de uma narrativa seriada, eu acho que ele é um dos mais corajosos, porque ele não cria um arco fechadinho, né, pra, ao contrário, por exemplo, de Star Wars ou de outros filmes que tem esse caráter, né, de outros livros, sei lá, tem esse caráter de episódio, mas eles insistem em ter que construir tudo do zero no início, não do zero necessariamente falando, né, mas bem do básico, e insistem em terminar a história, né, principalmente quando se trata de um primeiro filme, coisa que esse não faz, né, ele só te abre, assim, abriu a porta dos portões de Moria, né, te bota dentro e vamos embora, assim. Eu acho demais. É um filme que me deixou com bastante vontade de rever os outros dois. É o que nós faremos, né, amigos? Então, é isso. Essas e outras merdas eu falo lá no Críticos de Coisa Nenhuma, que é encontrado no portal ccn.com.br. Pelo Facebook ele tá como facebook.com/portalCCN, no Twitter a gente também tá como @CCNcast. Um grande abraço. Então é isso aí, gente. Muito obrigado por vocês terem ouvido. Mas eu pergunto pra vocês aí, o que vocês acham, afinal de contas, da Sociedade do Anel e esse cast em especial, perguntar sobre o primeiro filme mesmo. Pra fazer isso, entra na nossa postagem lá. Esse é o TigreCast número 146. Você pode fazer isso também pelo Facebook, pela fanpage. Pode fazer isso também lá no Twitter. Nossos perfis pessoais vão estar linkados aqui. Considere ser um patrono nosso pelo Padrinho ou pelo Patreon. A partir de R$12 ou $4 por mês, você garante um par de convites de cinema pra você. Mesmo se não for possível, comente e compartilhe nas suas redes sociais. E, se isso não for possível, comente e compartilhe nas redes sociais para poder espalhar essa palavra. E, como sempre, né, vamos aqui fazer a nossa encerramento musical. E vocês vão ouvir a música que encerra o filme, que é Made Be da Enya. Ah! E, né, muito bonitinha a música, muito triste, inclusive, na verdade é muito triste a música. Maybe. É exatamente essa aí que o Marcelo tá cantando. Cara, mas, que pena, obrigado. Cara, eu acho que é Maybe, por mais que seja Enya, que realmente não faz parte da minha predileção, diríamos assim, por mais que seja Enya, deve ter sido a melhor música que foi tema lá dos filmes do Senhor dos Anéis. Até melhor que a Into the West lá com a Annie Lennox. Mas assim, muito obrigado por vocês terem ouvido, muito obrigado pelo seu download, e a gente se vê na semana que vem. Tchau. May it be an evening star.